Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos continuar. Não sei se hoje nós vamos chegar ao ponto em que ele comenta esses pintores ingleses da atualidade, que nós vamos projetar aqui na tela. Eu não sei como é que o pessoal que está assistindo por aqui, ele recebe direto a imagem? Vamos ver. Ah, tá bom. Não sei se vamos usar isso hoje. Mas de qualquer modo já está preparado aqui. Se a gente chegar até esse ponto do texto, vamos projetar nessa tela. Embaixo do vídeo, lá, para quem está assistindo, do player aí do vídeo, eu vou colocar o arquivo MPPS para a empresa baixar. Tá bom. Então vamos continuar aqui. Prossegue ele aqui. A cultura francesa de hoje não é, e raramente foi, apenas uma máquina para a produção de mensagens subversivas. Não obstante, o marxismo foi dominante entre as guerras e serviu como foco para o tipo de antipatriotismo que floresceu entre a elite intelectual e que assim foi expresso por André Breton no seu segundo manifesto surrealista de 1930. Preste atenção que aquilo que começa como figura de linguagem depois adquire uma presença material, física. As pessoas acabam fazendo realmente isso. Entre uma coisa e outra passa muito tempo. E a transmissão disso é bastante lenta e complexa e evidentemente e quando isso chega a afetar a conduta das pessoas, elas não conhecem mais a fonte, elas não sabem de onde saiu. Mas isso aqui ilustra cada vez mais aquilo que dizia o Hugo von Hofmannsthal, que nada está na política de um país que primeiro não esteja na sua literatura. Não só de um país, mas isso também se transmite de um país para outro. Quando nós vemos uma proposta do Manifesto Surrealista de 1930, publicada na França, ser copiada pela conduta pública de pessoas no Brasil, você vê como a difusão dessas coisas é ampla e é bastante complexa. São mecanismos de política que o observador comum e até o comentarista político usual não entende de maneira alguma. Como é que essas coisas começam em pequenos círculos de intelectuais, de artistas e vão por círculos concêntricos, vão se expandindo e às vezes vão desencadear consequências do outro lado do mundo. Eu imagino se um sujeito, um comentarista político, tipo Clóvis Rossi, tal, pode chegar e compreender de longe uma coisa dessa, porque aí vai se misturar a história cultural com a história política, tá certo? E a história cultural, esse tipo de pessoa não conhece, não acompanha. Mas também, vamos dizer, a ideia estereotipada de que a atividade pública está compartimentada em seções que não tem nada que ver uma coisa com outra. Ah, isso aqui é arte, isso aqui é política, isso aqui é religião. É uma visão que o pessoal liberal compartilha muito, acreditar nessa compartimentação até como um princípio de valor. Isso remonta até a discussões que começam no século XIX. Mas quando houve um escândalo em torno da Madame Bovary, do Flaubert, Gustave Flaubert, então a alegação principal do advogado era de que a arte é um setor de atividade totalmente estranho à moral e à religião, não tem nada que ver nem com a política, nem coisa nenhuma. No momento, isso funcionou como argumento para tirar o homem da cadeia, evidentemente, né? E foi até bem intencionado. Mas, na hora que isso se impregna na sociedade, então o fato de que você não deva fazer julgamentos de valor moral a respeito de uma obra de arte sem ter em conta a diferença específica, daí se conclui facilmente que uma coisa não tem, na prática, não tem nada a ver com a outra, quando evidentemente tem. Quer dizer, a incomensurabilidade das esferas de valor é tomada como se fosse uma separação efetiva das esferas de realidade. E aí você está, evidentemente, tampando os olhos para não ver o efeito político, político-social das obras de arte, né? Mais adiante, nós vamos ver um exemplo de como esse efeito pode se propagar, não só espacialmente, mas pode se prolongar no tempo até 2 ou 3 séculos, sem que o observador político usual consiga rastrear e saber de onde as coisas saem. Então, vamos dizer, existe uma expressão, eu acho que foi criada pelo James Billington, que é um historiador, escreveu o livro Fire in the Mind of Man, que ele chama linhas de significado, né? linhas de significado que se prolongam ao longo do tempo e onde um mesmo signo com o mesmo significado se repete, tá certo? Ou porque, por uma influência direta, ou porque aquilo se impregnou no meio cultural e o sujeito absorveu e repete sem saber de onde veio. Mas, de uma maneira ou de outra, essas coisas acontecem. E este é o fator decisivo em toda a história política mundial. Este, e não aquilo que normalmente se chama política. Né? Normalmente se entende, se fala que uma atividade é política no instante onde ela está, onde ela implica uma luta direta pela conquista do poder público, conquista um governo, por assim dizer. E o pessoal marxista tem uma visão muito mais ampla do que seja política. Eles entendem que a política é tudo e toda e qualquer coisa que tenha a ver com o poder, não no sentido oficial da coisa, mas no sentido material. Como eles acreditam que toda a estrutura política do mundo burguês é apenas uma casca encobrindo as relações de poder econômico que tem embaixo. Então, a partir daí, eles adquirem até uma compreensão mais profunda das verdadeiras relações de poder. E sabem que elas não coincidem com a estrutura de um governo nominal. Tá certo? Quer dizer, poder, no fim das contas... Claro que os marxistas têm isso, mas não quer dizer que eles compreendam a coisa em toda a sua amplitude. Eles só compreendem até o ponto em que as estruturas políticas camuflam uma relação de poder econômico. Até eles entendem, mas não generaliza além disso. Mas nós podemos generalizar e entender o seguinte: o que é poder? Você tem que fazer uma fenomenologia do poder. E eu, de fato, fiz. Isso aí está feito. Já dei discurso no Paraná faz mais de 10 anos. Acho que a Valéria estava lá. O poder, no fim das contas, é você conseguir fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam. Quanto maior o número de pessoas e quanto maior os meios de ação de que elas dispõem, maior o seu poder, evidentemente. Isso não tem absolutamente nada a ver com cargo público, não tem nada a ver com governo. Então, é perfeitamente possível que pessoas que nunca ocuparam nenhum cargo de governo e que nem se elegeriam, que se candidatassem não tendo 3 votos, acabem tendo muito mais poder do que um presidente da República. Fazem e desfazem o presidente da República com a maior facilidade. Se você estudar a história do Jorge Soros, o Jorge Soros nunca foi nem deputado, nem senador, nem governador do Estado. E ele os faz e desfaz com a maior facilidade. Não só por causa dos recursos econômicos que tem. Quer dizer, recurso econômico é... O poder econômico em si mesmo não é um poder. Depende de como você usa. Quer dizer, o dinheiro não é um poder, mas ele é uma fonte de poder. Através do dinheiro você arruma um poder, né? O simples fato de ter dinheiro só serve para uma coisa, para você ser assaltado. Agora, o dinheiro pode se transformar num meio de poder, e o Jorge Soros sabe. Tá certo? Então, agora, o meio mais terrível de poder é esse aqui. Só que não é um poder pessoal. Você o exerce de tal maneira que as pessoas acabarão fazendo o que você diz para fazer. Só que elas farão 100 anos depois. Você não vai estar lá para ver. Então, esta característica do poder intelectual faz com que ele escape do horizonte de visão não só do comentarista político, mas praticamente toda a ciência política. Dificilmente você vai ver um cientista político que entenda essas coisas. Alguns entendem, claro, um Eric Weigel entende, tem mais meia dúzia que entende, mas em geral isso escapa, né? Então, quando você vê, por exemplo, que as obras de Aristóteles, elas determinam o curso da história intelectual europeia 1.200 anos depois de Aristóteles morrer. Mas você entende que esse tipo de poder tem uma peculiaridade, ele não é pessoal. Mas, e por não ser pessoal, pode dar a impressão de que não existe. Mas nem por isso ele deixa de ter uma eficiência monstruosa. Mas, eu posso dar o exemplo, por exemplo, de quando René Guénon fez pela primeira vez uma conferência, uma metafísica oriental na Sorbonne, acho que tinha 12 pessoas, isso em 1930. E esse é o homem que abre as portas para a invasão islâmica. Então, em 1950, um discípulo dele, chamado Chuan, disse: eu vou islamizar a Europa. Ainda em 50, isso parecia loucura. Hoje já não parece mais loucura. Então, como é que começa essa influência? Começa em círculos de intelectuais. Você pega só highbrow, né? Só gente de altíssimo nível. E em torno deles há um círculo de pessoas poderosas, influentes, banqueiros, governantes, etc, etc. É sempre assim. O movimento da massa aparece muito tempo depois. Então, que, aliás, quem abriria as portas para a massa se não fosse alguém de cima, né? Então, este tipo de elemento, este elemento da história política é muito sutil e é a coisa mais interessante que existe. Ver como é que os indivíduos, alguns indivíduos determinam o curso das coisas com muita antecedência, né, para gerações que virão depois deles. Mas eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem que vai ser assim. Então é possível calcular, só não é possível permanecer vivo para assistir o resultado. Mas eu digo, hoje em dia isso é quase uma ciência exata. O próprio René Guénon dizia: a circulação das ideias obedece a leis estritas, e quem conhece pode manobrar. E ele provou que sabia e que podia. A grosso modo, você pode dizer que essa continuidade, ou seja, as coisas aparecem num círculo primeiro de highbrow, e depois vai se expandindo para outros círculos, como sempre. Você falou que isso obedece a uma lei quase que matemática. Você pode dizer que isso efetivamente acontece, a grosso modo, porque obedece mais ou menos à estrutura da realidade? Ou é muito salto falar isso? Sim, obedece não só à estrutura da realidade, como à estrutura do nosso próprio conhecimento. Porque as coisas na realidade também são assim, elas primeiro acontecem no plano, vamos ver, Veja, imaterial. aquilo que vai ser a sua conduta amanhã ou depois já apareceu em pensamentos fugazes que você teve, apareceu nos seus sonhos, com muita antecedência. Só que você nem reparou, esqueceu no dia seguinte. Depois aquilo volta. Vamos dizer, são tendências profundas que vão aparecendo na consciência aos poucos. E quando elas chegam a determinar a sua conduta, elas já estão bastante alteradas e camufladas. E você mesmo não lembra de onde veio, Você tá? não sabe de onde veio e sobretudo, se disser para o senhor, você está fazendo isso, assim, assim, ele vai dizer, eu Até não. nisso, né? Eu não. Porque para, vamos dizer, essa nova possibilidade de conduta se tornar aceitável, ela tem que passar pelo filtro da consciência. A consciência não aceita tudo. Então, precisa camuflá-la, mudá-la, mudar os nomes das coisas. E daí, quando isso chega a determinar a conduta, o indivíduo não reconhece mais a fonte e já não sabe mais nem o que é. Quer dizer, são milhares de condutas simbólicas que nós temos, que são, quer dizer, camuflagens de impulso que você teve 10, 20 anos antes. Então, o ser humano funciona assim e a sociedade também funciona assim. A sociedade não é nada mais do que um monte de pessoas reunidas por uma trama de relações muito complicadas que elas também não entendem. Então, quer dizer que se o elemento inconsciente ou semiconsciente já existe e tem tanta força no indivíduo, na sociedade tem muito mais. Porque a trama de relações torna difícil você saber quais são as motivações verdadeiras, no fundo. Essa estrutura básica explorada pela engenharia social. Claro, o que é engenharia social? É você estudar isto e você usar isto. Quer dizer, um engenheiro social, se for um cara, quer dizer, preparado, ele sabe tudo isso que eu estou dizendo e sabe como usar para as finalidades que ele deseja. Tá certo? Só que, vamos dizer, a engenharia social também tem as suas limitações. O engenheiro social também ele está comprometido com um projeto determinado. Então, isso quer dizer que ele não está buscando entender a coisa em toda a sua profundidade, mas só no necessário para operar aquelas modificações que ele deseja, que frequentemente ele foi pago para fazer. Não é isso? Então, as implicações últimas daquilo que ele está fazendo, ele mesmo não compreende. Eu imagino, por exemplo, o senhor que programou, ou a equipe que programou essas técnicas educacionais que estão sendo usadas amplamente no Brasil atualmente, que são descritas pelo Pascal Bernardin no livro Maquiavel Pedagogo. São técnicas que foram estudadas, começaram a ser estudadas pelo Kurt Lewin nos anos 40 e que depois foram assimiladas pela ONU. E a ONU, então, passa essas coisas aos países do terceiro mundo, de idiotas, copiam tudo e começa a fazer aquilo no sentido de programar comportamento das jovens gerações. Então, você, de fato, você consegue obter aquele comportamento, mas você não tem ideia dos efeitos colaterais da coisa. Por exemplo, o fato de... O Brasil é um dos países onde essas coisas são assimiladas e usadas com mais inocência e mais entusiasmo, por assim dizer. Então, a devastação intelectual da juventude foi um efeito colateral. Acho que ninguém estava programando isso. Ah, nós queremos que as pessoas ajam assim, assim, assim. Bom, elas vão agir, mas vai ficar com QI 12. Então, quer dizer que o engenheiro comportamental, ele não mediu todas as consequências, porque ele não estava interessado no conhecimento teórico da coisa. Então, ele deu na técnica para obter um certo efeito e obteve. O que vem depois? Tá bom, o que vem depois não é da conta dele, mas é da nossa conta. Nós estamos estudando, nós queremos entender como é que isso acontece. Mas eu vou ler aqui o parágrafo do André Breton para vocês verem. Tudo está para ser feito. Vale a pena tentar todos os meios para destruir as ideias de família, país, religião. Os surrealistas pretendem saborear por completo a profunda tristeza tão bem encenada com que o público burguês acolhe a necessidade firme e inexorável que eles demonstram de rir como selvagens na presença da bandeira francesa, de vomitar o seu desgosto na cara de cada padre, de apontar contra a classe dos deveres básicos a arma de longo alcance do cinismo sexual. Então, passaram-se 80 e tantos anos, né? E você vê fenômenos como esse das vadias durante a visita do Papa. Elas estão fazendo isto. Né? André Breton seria capaz de fazer o que elas estão fazendo? Não, ele pessoalmente não. Né? Para ele, ele estava fazendo isso numa esfera literária. Tá certo? E a esfera literária ela, não permite a expressão direta e física desses impulsos, porque a literatura, evidentemente, é uma arte simbólica. Ela tem que ter, vamos dizer, a atenuação, ela tem o amortecedor da linguagem literária. Mas, com o tempo, esse amortecedor é retirado e a proposta aparece nua e crua. E ela vira realidade, por assim dizer. Né? O sonho vira realidade. Vamos supor, se André Breton visse aquela cena das vadias, talvez ele ficasse horrorizado. Dizer, ah, foi você que inventou. Mas... Então, outros expressam repúdio à França e à cultura católica francesa de uma maneira menos infantil. Mas não resta dúvida de que as palestras de Kojève serviram para fornecer os fundamentos intelectuais e psicológicos do movimento geral de repúdio. As traições e capitulações da Segunda Guerra Mundial e a experiência da ocupação nazista aumentaram o desgosto com a herança cultural francesa. A geração de Sartre emergiu da guerra com a profunda necessidade de encontrar um bode expiatório que carregasse o fardo da sua culpa. O bode escolhido foi a burguesia francesa, e a teoria marxista deu a descrição perfeita dos seus pecados, os quais deixaram de ser nossos quando foram atribuídos ao outro. Você vê aqui, no negócio da totalização, pouco importa o que o outro é realmente em si mesmo. O outro não tem um em si mesmo, ele só tem o para você. Porque o eu e o outro se definem mutuamente. Então, é como dizer, nenhum dos dois é nada. Eles só aparecem na relação. Não é isso? Você vê que isso é uma aplicação longínqua, remota, do preceito de Hegel, que diz o ser na sua indeterminação é idêntico ao nada. Então, Deus era um nada, porque ele estava indeterminado. Ele só passa a ser algo na hora que ele se determina, que ele cria um outro, que é a criação. Então, este outro o define, por sua vez. Então, ele passa a ser alguma coisa e aí começa a história de Deus, que culmina na pessoa de Hegel. Então, isto quer dizer que para você atribuir ao outro os seus próprios atos é a coisa mais fácil do mundo. Basta que você tenha vergonha ou ódio desses atos, você atribui a ele. Pronto, acabou. Não há dificuldade nisso. Quando as pessoas veem certos discursos ideológicos, dizem, ah, mas isso é hipocrisia. Você não está entendendo, a coisa é muito pior do que hipocrisia. É muito pior porque, quer dizer, o hipócrita, pelo menos, sabe que ele é hipócrita. O hipócrita está fingindo e sabe que está fingindo. Mas esses discípulos do Kojève inventaram uma maneira de fazer isso e esquecer que fizeram. E esse esquecimento se integra na própria visão que eles têm das coisas. Então, no caso, por exemplo, da Segunda Guerra, é claro que a culpa da derrota francesa foi da esquerda. Isso aí não há como se duvidar disso, porque a esquerda estava inteiramente contra a própria França, ela era profundamente antipatriótica. Tá certo? Ao passo que o pessoal da direita prezava muito o exército, as forças armadas, queria rearmar a França, essa coisa toda. O exército já estava queimado por causa do episódio Dreyfus no começo do século. Né? Que, cá entre nós, até hoje ninguém sabe se o cara era traidor ou não. A versão cinematográfica é que ele era inocente, mas, de fato, ninguém sabe. Né? Então, quer dizer, a destruição do prestígio das forças armadas francesas era um item prioritário da esquerda francesa. Quando veio, então, o pacto Ribbentrop-Molotov, então, aí a ordem era boicotar qualquer esforço de guerra. Então, é claro que a França não conseguiu se rearmar em tempo e os alemães tomaram aquilo por telefone, por assim dizer. Né? Bom, e depois? Agora que os alemães já estão aí, agora o que nós vamos fazer? Né? E não é porque havia um pacto Ribbentrop-Molotov que o Hitler iria poupar os comunistas. Ao contrário, ele já estava invadindo a própria União Soviética. Então, por que ele iria poupar os comunistas franceses? Né? Então, quer dizer, o feitiço virou contra o feiticeiro. Nós abrimos a porta para o cara, agora ele vem para matar a gente. Né? Como é que você vai explicar isso? Você tem que projetar no outro. Então, eles vão pegar toda a política de antes da guerra e descrevê-la como sendo uma política burguesa. A política do outro. É muito fácil fazer isso. E não tem nada a ver com hipocrisia. É um mecanismo muito mais profundo do que a hipocrisia. Então, muitos, como o poeta e romancista Luiz Aragon, aquele mesmo que eu estava contando ontem a respeito do negócio do discurso do Khrushchev, filiaram-se ao Partido Comunista, convenientemente se esquecendo do pacto nazista-soviético, quando o Partido Comunista sabotou o esforço de guerra francês, organizando greve nas fábricas de munição e exigindo uma paz negociada com Hitler. Claro, eles só mudaram de ideia quando Hitler invadiu a União Soviética. Aí, de repente, eles viraram tudo antinazista. Porém, enquanto o marxismo fornecia... Você vê que a mudança da doutrina comunista com relação ao nazismo é um dos episódios mais interessantes, porque... Logo que aparece o nazismo, existem duas teorias marxistas a respeito disso. Primeiro que é, vamos dizer, o nazismo é uma espécie de radicalização do imperialismo. Né? Então a ideologia capitalista ela se radicaliza para destruir o comunismo. Essa é uma teoria. Segunda teoria, o nazismo é um movimento revolucionário de tipo anárquico, pequeno burguês. Então, ele pode contribuir para demolir a sociedade burguesa, mas ele não conseguirá tomar o poder em seguida. Essa é a teoria do Stalin. Você vê, Stalin era um homem espertíssimo. Então, ele disse, os nazistas vão na frente, eles destroem tudo, e depois a gente vem atrás e toma conta. Que foi exatamente o que aconteceu, mas assim, milimetricamente. Então, você, a teoria dele estava certa. É um movimento revolucionário, pequeno burguês. Bom, se é pequeno burguês ou não sei, porque, na verdade, o operariado alemão aderiu maciçamente ao nazismo. Mas é um movimento anárquico. Não tem uma... O nazismo, de fato, não tem uma teoria social tão elaborada quanto o marxismo. É uma coisa feita mais na base do improviso emocional. E o Stalin, ciente de que ele, pelo menos, tinha uma técnica científica para a conquista do poder, ele disse, bom, deixa os nazistas na frente, eles destroem tudo. Ele só não previu que o nazismo ia voltar contra a própria União Soviética. Então, ele cometeu este erro, mas ele corrigiu rapidamente, conseguiu tirar proveito. Mas então, você vê que antes da guerra, existe uma campanha antinazista movida pelos comunistas, ao mesmo tempo que o Stalin está fazendo o pacto Ribbentrop-Molotov. Né? E ao mesmo tempo que o Stalin estava ajudando a Alemanha a se rearmar. Então, o Stalin, ele sempre teve isso, ele aposta nos dois cavalos ao mesmo tempo, o que ganhar, ganhou. Né? Ele diz, bom, nós falamos contra o nazismo aqui e ajudamos o nazismo ali. Um dos dois vai ganhar e quem ganhar, a gente leva vantagem. Né? E isso realmente sempre funcionou. A invasão da Rússia, de fato, Stalin não previu. Então, dizer, bom, mas esse foi um erro tático e não estratégico. No global, ele tinha razão. Né? Ele só não foi capaz de prever que o Hitler ia dar para trás. Né? Mas quando o Hitler ataca a União Soviética, automaticamente, instantaneamente, muda a política de todos os partidos comunistas do mundo, que antes eram pacifistas, agora se tornam belicosos. Mas, e nos Estados Unidos, por exemplo, houve um esforço monstro para fazer os Estados Unidos entrar na guerra. Todo esse esforço conduzido pelo Partido Comunista. Ou seja, entrar na guerra não é para defender as democracias ocidentais, para defender os princípios da liberdade. Não, é para defender a União Soviética. A União Soviética não estava, ela não estava muito preparada para uma guerra defensiva contra a Alemanha. Por quê? O Stalin já tinha pensado numa terceira hipótese, que é de ele atacar a Alemanha. Então, ele tinha armado, as forças armadas soviéticas estavam prontíssimas para uma guerra ofensiva. Só que o equipamento de guerra ofensiva não serve para a guerra defensiva, porque é tudo de longo alcance. Então, por exemplo, eles tinham aviões de bombardeio para você bombardear cidades, etc., mas você não tinha avião de caça para defender o seu território. Tá vendo? Então, teve que rapidamente rearticular a indústria bélica soviética com dinheiro americano, com ajuda americana. Então, fizeram esta tremenda campanha aqui. Toda a retórica antinazista que nós recebemos hoje vem daí. Eles que inventaram tudo. Tudo isso aí é o vocabulário comunista criado, vamos dizer, para, de certo modo, camuflar a própria retórica pró-nazista que eles tinham distribuído antes. Né? Então, você vê assim, você mente de um jeito, depois você encobre a mentira de outra maneira, faz uma terceira camuflagem. Isso aí não é problema. Tá entendendo? Quer dizer, a mente treinada para pensar na base do materialismo dialético pode fazer quantas adaptações você queira. Só uma coisa interessa, você tem que sair por cima. Sempre. Bom, porém, enquanto o marxismo... Bom, aqui o Scruton vai começar a sua comparação da cultura francesa com a cultura do meio anglo-saxônico. Esta que fica a parte, para nós, a mais interessante da coisa. Porém, enquanto o marxismo fornecia espinha dorsal para a flácida cultura do antipatriotismo que se espalhou entre os pupilos de Kojève, a França católica sobrevivia. Quando Paul Valéry, o maior dos poetas modernos da França, morreu durante a liberação de Paris, o general de Gaulle organizou um funeral oficial e liderou o cortejo, apesar da presença dos franco-atiradores alemães. Tanto Georges Bernanos quanto François Mauriac sobreviveram à guerra, e Mauriac ganhou um prêmio Nobel de Literatura em 1952. Quatro grandes compositores, Poulenc, Messiaen, Duruflé e Dutilleux, mantiveram vivo o espírito da França católica. É curioso que os católicos dominam a música francesa, música clássica francesa, desde essa época. Eu posso até aqui tocar um trechinho final da ópera Diálogo das Carmelitas, de Francis Poulenc, que é inspirado numa peça do Georges Bernanos. Essa peça ela trata de um grupo de monjas que foram executadas durante a Revolução Francesa. E o episódio é ainda muito mais significativo porque uma dessas monjas foi o personagem do livro do Denis Diderot, A Religiosa, La Religieuse, né? Que virou um filme na década de 80, ganhou um monte de prêmios, etc, etc. Essa história é a história de uma moça da nobreza que a família manda para um convento e que é mantida no convento a contragosto. Ela quer sair do convento, mas ela é proibida de sair do convento. E essa história, é curioso, que acontecer isso na França na época era absolutamente impossível. Em primeiro lugar, porque a moça era a porteira do convento e ela tinha a chave. Em segundo lugar, porque ela saiu efetivamente do convento, porque ela achou que tinha um parente dela, tinha morrido, que tinha uma herança para ela. Foi lá buscar herança, não tinha herança nenhuma, ela voltou para o convento. E ficou lá. E ela foi uma das que foram executadas pela Revolução Francesa. Né? E daí que sai essa peça do Georges Bernanos. O Denis Diderot, ele tinha plena consciência de que a história que ele tinha inventado era falsa, mas ele dizia que era todo documentado, que era um episódio verdadeiro. E havia um tio da moça que escrevia para o Denis Diderot, desesperado, querendo saber notícias da menina, como é que estava. Daí, Diderot escrevia a carta para ele dizer, não, ela está muito mal, ela está presa no convento, não pode sair, e ria. Coitado, idiota. Então, é um dos episódios mais deprimentes da história da literatura. Mas a Revolução Francesa, tal como depois a Revolução Espanhola e muitas outras, como toda revolução comunista ou pré-comunista se apresenta como uma revolução anticapitalista, mas, na verdade, ela é sobretudo antirreligiosa, anticristã. Quer dizer, o foco principal do ataque é sempre a igreja e não a classe capitalista. Em qual contrário? A classe capitalista, uma boa parte adere e tira vantagem disso. Então, vocês querem ouvir um pedacinho da ópera Diálogo da Carmelita? Até o final, é muito bonito. É só 8 minutos. Thank you. Diálogo das Carmelitas. Então, essa ópera é do fim dos anos 80. Então, você vê que a atmosfera, depois desse período, já mudou muito. Nos anos 80? Não. Isso é fim dos anos 80, essa ópera. Então, a geração de Sartre foi também a geração de Camus, de Aron e de Comantère, a revista que corajosamente se colocou contra o terrorismo intelectual do Partido Comunista. A França de Claudel e Peggy continuou viva no pensamento de Maritain e Marcel, no filme de Truffaut, no humor sardônico de Jacques Prévert e Boris Vian e nas pinturas abstratas de Manessier e Jean Lemoyne. Bom, muito bem. Mencionar, por exemplo, o pensamento de Maritain não dá uma ideia da força imensa do pensamento escolástico na França durante esse período, na França e na Bélgica durante esse período, que é uma coisa assim que não acaba mais. São bibliotecas inteiras que eles produziram de coisas que têm muito valor ainda hoje para nós, né? E no exato momento em que a meta-merda estava começando a jorrar das revistas da margem esquerda, em que Foucault declarava que o século XX seria o século de Deleuze, Alain Besançon está escrevendo Les Origines Intellectuelles du Leninisme, Messiaen palestrando sobre o canto ao chão e o canto dos pássaros, e René Girard embarcando numa série extraordinária de livros, começando com La Violence et le Sacré, que tiveram um impacto enorme na nossa concepção do que o legado cristão significa ou deveria significar para nós hoje. Eu não sei se vocês têm uma ideia do que seja a obra do René Girard, mas é eminentemente um estudo sobre o sacrifício e sobre o fenômeno do bode expiatório. Nota que toda a cultura, em última análise, é baseada no sacrifício de algum bode expiatório. E ele vai exemplificando isso ao longo dos tempos e sondando também as raízes psicológicas disso aí no fenômeno que ele chama do desejo mimético. O desejo mimético é você desejar uma coisa não porque você a queira, mas porque alguém mais o deseja. Né? Alguém mais a deseja, então você, por imitação, você passa a desejar aquilo também, e isso, evidentemente, é uma fonte de conflitos. Toda a sociedade é conflitiva e ela tem que se aliviar do conflito de tempos em tempos, mediante o sacrifício de um bode expiatório, que é geralmente alguém que primeiro ela promoveu e colocou lá em cima, e daí depois o mata. E essa é uma das funções dos reis, uma das funções do rei ser decapitado na hora H. Em que ele mostra que, com o advento do cristianismo, o negócio muda, porque, quer dizer, a vítima, em primeiro lugar, ela se oferece, e, em segundo lugar, a vítima é o próprio Deus, que julgará os homens no fim dos tempos. Então, a vítima se torna agora o juiz da situação. Né? E todo estudo, toda obra do René Girard gira em torno disso aqui. 30 anos depois dos acontecimentos de maio, Stéphane Courtois publicou o livro Negro do Comunismo, que convidava os intelectuais franceses a repudiar o movimento comunista de uma vez por todas, ao mesmo tempo que Louis Pauvel publicava seu romance Les Orphelins, no qual o vácuo espiritual de 1968 é apresentado em toda a sua negatividade assustadora. É a história do filho de um milionário que está lá brincando de comunista e ele é sequestrado pelos seus próprios colegas para tirar um dinheiro do pai, né? Hoje, muitos intelectuais franceses importantes, André Glucksmann, Alain Finkielkraut, Luc Ferry, Françoise Thomas, Chantal Delsol, estão satisfeitos com ser contados entre os inimigos do marxismo, ainda que não sejam inimigos da esquerda intelectual. Dentre os intelectuais mediáticos, talvez apenas Alain Badiou fale na velha metalinguagem, mas fragmentos de sentido assombram nas páginas de seus escritos, trazidos pelo vento através de uma janela aberta tardiamente para o pensamento de Wittgenstein. Você imagina um sujeito que passou a vida estudando marxismo, se intoxicando o marxismo, depois é claro que ele lê Wittgenstein, vai ter um efeito saudável nele, de alguma maneira. Os dias da meta-merde são, do ponto de vista francês, um momento difícil no declínio de uma visão de mundo que não é mais capaz de ocupar senão um canto da cultura nacional. De fato, em todo o período, a partir dos anos 60, esse pessoal comunista vai perdendo espaço, perdendo, e praticamente não sobra mais nada na França. Mas esse pouco que sobra, na América Latina, especialmente no Brasil, é tudo. Quer dizer, nós ainda estamos, o Brasil ainda está naquela atmosfera de Michel Foucault e Jacques Derrida, etc. Está difícil sair disso, né? Devemos também notar que na França, intelectuais frequentemente gozam de um lugar seguro na vida pública e uma parcela de influência política. Eles surgem e florescem fora da academia, preferindo o manto do profeta à beca do acadêmico. Foi isso que aconteceu com Sartre e sua geração e com a maioria das figuras de 1968. Suas reputações foram estabelecidas no mercado livre das ideias e poucos deles gozavam, no começo, da proteção de uma instituição acadêmica. É claro, quando novas universidades foram espalhadas por toda a capital por um presidente Pompidou, ansioso de ser visto como um amigo da inteligência, os gurus esquerdistas, como consequência de 1968, foram capturados, recrutados para os novos postos e desapareceram das ruas. Olha que efeito estranho, né? Quer dizer, o Pompidou, querendo puxar o saco da inteligência francesa, abre vagas nas universidades para todos eles. Eles vão dar aula na universidade e desaparecem da cena pública. Então, teve um efeito até benéfico, no fim das contas. Mas uma nova mutação da espécie não tardaria a aparecer nos restaurantes e bares. Tal como a inteligência comunista dos anos 60 e 70, a inteligência esquerdista que a substituiu ocupa posições de destaque, desloca-se livremente nos círculos políticos e se constitui de figuras fáceis na vida social, como na Inglaterra são os jogadores de futebol e as modelos. Eles têm séries de TV, colunas permanentes, fazem aparições públicas e têm belas amantes. Não é difícil crer que quando o presidente Sarkozy decidiu reconhecer o governo rebelde da Líbia, ele o fez depois de uma conversa telefônica com Bernard-Henri Lévy, que por acaso estava em Benghazi naqueles dias. A identidade social dos intelectuais franceses significa que a posição deles é mais glamourosa do que a dos acadêmicos anglófonos, mas também é mais insegura. Contam com mais celebridade do que com a aprovação dos colegas e o privilégio da estabilidade do emprego acadêmico. A ascensão e queda das suas estrelas segue a velocidade da política e não a das revistas acadêmicas, as quais, é importante recordar, estão sempre apresentando intelectuais acadêmicos com 3 anos de atraso, diferentemente da política, que não tem atraso nenhum, mas uma lista futura de competidores perigosos. Para formular a questão de uma maneira mais simples, a influência extraordinária da literatura de 1968 é muito menos reveladora sobre a França e sua cultura do que sobre a academia anglófona e como a cultura na qual essa academia foi originalmente construída. A academia anglófona foi concebida como uma comunidade de estudiosos, e o que sobra quando subtraímos os resultados dos estudos do êxito do empreendimento acadêmico não é geralmente arte ou literatura ou nada que possa levar os estudantes para fora das suas experiências anteriores e dar-lhes uma visão do mundo redentora, mas com frequência algo que é pouco mais do que simples senso comum. Isso não é toda a verdade, é claro. Literatura genuína já surgiu da comunidade acadêmica anglófona. Veja, por exemplo, Iris Murdoch, Isaiah Berlin e os romancistas do campus David Lodge e Malcolm Bradbury. Mas esses dois, eles fazem a sátira da vida acadêmica. E Bertrand Russell, o principal fundador da filosofia analítica, com toda certeza mereceu ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Sim, o Bertrand Russell é, sem dúvida, escritor excelente, maneja a língua inglesa como poucos, e fez um mas ele fez um sucesso popular enorme, tá certo? Independente da sua vida acadêmica. Ele fazia sucesso porque os livros dele vendiam, não no círculo acadêmico, mas vendiam para o público em geral. Você vê que no Brasil, que é a periferia da periferia, a obra completa do Bertrand Russell estava traduzida e publicada nos anos 50. E tinha muitos leitores. O pessoal do ginásio, no meu tempo, o pessoal lia Bertrand Russell. Então, quer dizer, o Bertrand Russell ele fez sucesso muito mais por um caminho francês do que pelo caminho acadêmico. Né? No entanto, ao tentar transformar o senso comum em um ramo separado de estudos, Russell engendrou aqueles resultados tediosos dos quais eu reclamava no começo deste artigo. Os departamentos de literatura, até a descoberta do Soissons Huitard, quer dizer, o pessoal de 68, assentavam-se na crítica prática, tal como a concebiam Arthur Armstrong Richards e Frank Raymond Leavis, nos quais os estudantes são convidados a testar aquilo que leem de acordo com os decretos da consciência do senso comum. Note bem que essa... O Leavis, Frank Raymond Leavis, que tenho na mão, pelo qual tenho maior estima e admiração, era um sujeito que achava que nada substitui a experiência mesmo da literatura. Não adianta você ter uma bela teoria, ter uma bela técnica, se você não tem a experiência. Então, de fato, ele expunha aos alunos a experiência da literatura e os estimulava a expressar exatamente as suas impressões o mais exatamente possível. Mas depois disso se desenvolve no mundo anglófono a tendência de substituir a literatura por uma ciência da literatura, quer dizer, você transformar a crítica literária numa técnica científica. E isso, evidentemente, acaba com a crítica literária. Né? Porque no Brasil também isso acabou. A introdução do que eles chamaram o New Criticism, a nova crítica, no Brasil, foi um negócio absolutamente devastador. O Brasil, até os anos 50, 60, tinha uma coleção de críticos literários da mais alta qualidade, com o próprio Otto Maria Carpó, Álvaro Lins, Augusto Maier, né, um montão de gente. E cada jornal tinha um suplemento literário no qual o pessoal toda semana estava discutindo os novos livros, etc., etc. Quando a academia toma conta disso, quer dizer, quando a crítica literária se torna mais uma ocupação de acadêmicos, sobretudo por iniciativa de um cidadão chamado Afrânio Coutinho, que traduzia este material do neocriticismo no Brasil e criou as normas para o estudo acadêmico disso. Então, acaba a crítica literária. Né? Os estudos literários se tornam enormemente tediosos, ilegíveis, e daí vai misturando cada vez mais com o estruturalismo, desconstrucionismo, até se tornar uma coisa que não tem mais a mínima razão de ser. Então, quem já experimentou ler o Luiz Costa Lima sabe do que eu estou falando. Né? Acho que ninguém teve essa experiência. Né? Temível. Quer dizer, quando ele disse que isso dá a impressão de cemitério, eu digo, mas é exatamente isso. Né? Não duvido que esse tipo de estudo tenha produzido muitas contribuições boas. Afinal de contas, a crítica acadêmica do período pré-besteira, pré-bullshit, exibe uma sobrevida pelo menos tão grande como a das produções literárias na França do pós-guerra. Tenha em mente, por exemplo, os críticos da Escola de Chicago, F.R. Leavis, Richard Blackmore e Lionel Trilling. Sim, então eram críticos de velho estilo que sobreviveram à introdução dos estudos literários na academia e ainda fizeram grandes coisas. Até hoje existem tipos como esse, não? O próprio Harold Bloom é um exemplo. É um crítico extra-universitário. E o criticismo shakespeareano de Dover Wilson e L.C. Knight. Há uma profusão de estudos acadêmicos anglófonos nas humanidades que podem ser lidos com prazer e proveito. E o fato de que o quociente de besteira é de baixo a quase inexistente assegura que eles serão lidos com prazer e proveito por pessoas que ainda não nasceram. Mas isso acontece no setor dos estudos literários. Né? Essa é uma coisa característica da vida americana, que se você quer encontrar filosofia boa, você tem que procurar nos críticos literários, né? Como Kenneth Burke, ou o próprio Leavis. Eu digo, mas a filosofia é de altíssima qualidade, ao passo que aquilo que se chama filosofia na universidade é a boa e velha filosofia analítica, que fica só partindo cabelo em quatro e nunca trata de nenhuma coisa substantiva. E quando trata, é em termos de argumentos. Isso aí é coisa fundamental. Não sei se vocês viram a notinha que eu coloquei no Facebook, né? Que o essencial na filosofia é uma atividade chamada meditação. Meditação é você rastrear as suas ideias até a sua raiz mais profunda na experiência. Isto é o que faz Sócrates nos diálogos. Ele pega as ideias que estão prontas e diz, bom, de onde você tirou isso? Como é que isso apareceu na sua cabeça? É só isso que ele faz o tempo todo. E quando você vai rastrear, você frequentemente percebe que as ideias não têm sentido. Mas note que Sócrates nunca argumenta contra as ideias. Ele só interroga para que as pessoas façam a sua anamnese, façam a sua interiorização e vem de onde eles tiraram aquilo. Quer dizer, não há uma troca de argumentos. O diálogo platônico não é uma discussão, na verdade. É um interrogatório, é uma anamnese. E isto deu, no meu entender, isso deu o modelo do que toda filosofia tem de ser. Toda filosofia não passa de uma continuação do platonismo. E o platonismo, o que é? Ele é essencialmente a anamnese, é essencialmente este retorno da consciência sobre si mesmo. A argumentação é um negócio secundário. Vamos supor que você tenha encontrado uma verdade, então você a expõe de maneira que se torna aceitável para outras pessoas e você a defende. Mas isso já é secundário. Isso não tem nada a ver com a busca do conhecimento. Isso tem que ver, por assim dizer, com a defesa pública das suas ideias. Então, toda a lógica, a arte da argumentação, tudo se desenvolve para isso. Então, e o valor de uma ideia nunca se pode medir pela quantidade de argumentos que você pode oferecer em favor dela. Porque a quantidade dos argumentos depende da sua técnica de argumentação e não da qualidade da ideia. Isso quer dizer que verdades fundamentais podem ser muito mal defendidas. E outras que são besteira podem ter um arsenal de argumentos monstruoso em favor dela. A argumentação é uma atividade pública. E não tem nada a ver com a busca da sabedoria, que é, evidentemente, uma atividade interior. Mas, também, você vê aqui, os grandes filósofos, né, eles não estão muito preocupados em provar coisa nenhuma, estão preocupados em descobrir. Falam, bom, provar mais tarde, vem um nego aí, desenvolve um argumento e pronto, defende essa coisa. Mas, quer dizer, é uma coisa para as gerações seguintes. Né? A atividade originária da filosofia é uma atividade de descoberta. E, no entanto, graças à lógica analítica, a arte da argumentação e da prova se tornou, mas se desenvolveu tanto nesses meios, que praticamente ocupou todo o espaço. E, quando isso acontece, se cria aquela impressão ilusória que foi tão bem expressa pelo Sir Michael Dummett, onde ele, com toda a inocência, ele diz: a filosofia é uma atividade para pessoas que gostam de argumentos abstratos. Eu pensei que isso aí fosse o direito, pensei que isso fosse coisa de advogado. Não de filósofo, mas para ele, esse filósofo, porque ele foi criado nessa atmosfera, e para ele isso é filosofia, é trocar argumentos. Se você ver a obra inteira do Craig, William Lane Craig, é só a teoria da argumentação do princípio ao fim. Claro, ele é um ás no negócio, ele domina a coisa. Eu digo, mas escuta, mas isso não é filosofia, meu filho. Isso aí é para você discutir com o Richard Dawkins. Está entendendo? É uma atividade realmente pública. Isso não é um diálogo filosófico, porque nos diálogos de Sócrates ninguém está querendo ganhar a discussão. Se trata de ganhar, não é mais filosofia, é uma outra coisa. Pode ser importante o quanto você queira, mas é uma atividade secundária e que depende do aprimoramento técnico. Se você tiver o aprimoramento técnico e você compreender a discussão e o seu interlocutor tiver o mínimo de honestidade para seguir o argumento, então você vai ganhar. É isso. Agora, é claro que toda esta área de estudos, ela dá ao que os caras chamam de filosofia um ar de coisa muito científica. Igual, claro, a argumentação é uma ciência, sem sombra de dúvida. Mas o que você pode descobrir por esses meios? Absolutamente nada. O próprio Aristóteles dizia: a lógica não descobre nada. O que pode descobrir, dizer o seguinte, é a dialética. A dialética o que é? A confrontação de argumentos. Mas não a confrontação de discussão. Existe uma dialética que serve para discussão pública. Existe outra dialética que é interna. Né? E a dialética não serve para você discutir propriamente dito, mas para você confrontar ideias em busca do fundamento comum delas. Então, é uma atividade de aprofundamento. E a dialética, então, confronta as ideias até que surja, no fundo disso, uma espécie de um estalo onde você percebe o princípio comum que está articulando as duas. Uma espécie de premissa oculta. Então, é uma atividade de autoexame que visa a despertar o quê? Uma percepção intuitiva. É isso que Aristóteles diz que funciona. Por isso mesmo, a dialética era chamada logica inventionis. Inventio em latim não é invenção, é descoberta. Então, a lógica da descoberta. Né? Então, é claro que a lógica da descoberta não pode ser a lógica da prova. Você só pode provar o que você já descobriu. Mas... É esse tipo de diálogo que você mencionou ontem, quando pergunta a Deus, mostra o meu pecado, chega lá, confessa e acaba descobrindo um outro pecado. Que outro? Claro, claro, isso é isso. Claro, isso, isso. Claro. Claro, mas aí no caso, é isso e não é isso, porque, claro que você pode, você mesmo se espremer através de uma meditação para você chegar a descobrir uma faixa mais profunda da sua experiência. Mas isso também pode ser revelado pelo próprio Deus. E pode ser revelado na hora da confissão. Isso já me aconteceu. Eu estou confessando o pecado e falei, opa, não é isso. Tem algo mais embaixo. Está entendendo? Então, geralmente, quando você vai confessar, você pega os pecados atomísticos, os atos. Isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isso. Mas, de repente, você vê que por trás daqueles atos tem uma decisão mais profunda que você tinha tomado. E essa é que é o verdadeiro pecado. Os outros são só os frutos do pecado, por assim dizer. Está entendendo? Então, por exemplo, existe um trecho de São Paulo em que ele diz que os indivíduos se tornaram homossexuais por causa dos seus pecados. Presta atenção. Né? Então o indivíduo vai lá confessar no padre, ô padre, eu tive um caso homossexual, falando, mas o seu pecado não foi esse. Esse é o fruto do pecado. Tem um pecado mais básico antes. E você talvez nem saiba qual é. Né? Então aquilo já é quase um castigo que você está levando. Está entendendo? Então, o que você pensa que é o seu pecado e que é apenas o ato exterior, ele é a consequência, ele já pode ser uma forma de castigo que você está levando para aliviar a culpa do seu pecado anterior. Então, isto, uma coisa é o autoexame que você faz, é o seu exame de consciência, por assim dizer, e outra coisa é quando o próprio Deus te mostra. Na hora que você vai confessar, você sabe que está falando com Deus e não com o padre. E Deus sabe mais de você do que você sabe. Né? Então, é quase impossível que algo você não descubra ali. Se você tiver com a atitude correta ali. Né? Então, claro que isso também é mais fácil de acontecer durante o próprio exame de consciência do que no ato da confissão, que é um ato sacramental. Do ato sacramental, quer dizer o seguinte, você já confessou o seu pecado para Deus. Você foi lá só para o padre passar o carimbo. Por que que existe essa confissão? Para você ter a certeza de que foi perdoado. Porque se você fizer só a confissão interior, você pode continuar na dúvida. Porque, afinal de contas, você não sabe se foi Deus que te perdoou, você mesmo que se perdoou. É certo? Mas, como existe o sacramento, então ali, olha, a palavra do padre, a palavra diretamente de Deus, então você não tem mais que pensar naquilo. Mas há algo que... Há uma profusão de estudos acadêmicos anglófonos que podem servir com prazer, blá, blá. Mas há algo que eles não nos deram e que a meta-merda nos deu em seu lugar. Ademais, a disciplina intelectual que produziram não foi forte o suficiente para resistir aos charlatães que nos prometem aquele algo. Que é, portanto, esse algo que os estudiosos anglófonos não foram capazes de nos dar? A resposta, acredito, é que eles não nos deram um grupo de referência. Falando em termos gerais, há dois motivos para abraçar o movimento intelectual. Um deles é o amor à verdade. Outra é a necessidade de pertencer a um grupo de referência. Bom, então você tem uma necessidade intelectual, você tem uma necessidade emocional. As religiões fingem dirigir-se ao primeiro desses motivos, mas, na verdade, recrutam pessoas por causa do segundo. Ou seja, você se integra num grupo religioso em busca de um apoio emocional do grupo. A ciência ignora o segundo e promove o primeiro. Ou seja, a ciência não está interessada em lidar um grupo de referência, em lidar um suporte emocional nem social, mas está interessada em buscar a verdade. As humanidades, porém, sempre ficaram presas numa posição estranha entre a ciência e a religião. O currículo baseado no senso comum molda o estudo da arte e da literatura na linguagem da verdade. Pede que você colete dados, os avalie, extraia conclusões deles quanto ao seu valor último, e o seu lugar no esquema geral das coisas. Não promete compreender o mundo, produzir amizade ou amor, e muito menos traz uma oferta de redenção. Então, em primeiro lugar, o que o Cristo diz na fundação do cristianismo não é assim: eu sou o seu grupo de referência, vem aqui, você terá amigos e terá suporte. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando perguntam se ele é o Messias, ele responde: vocês digam o que vocês viram e ouviram. Quer dizer, ele apela ao método científico. Então, a ideia de que a religião tem uma finalidade eminentemente emocional e social, essa é uma ideia característica do meio anglo-saxônico, herdada diretamente de Kant. Né? A proposta de Kant é o seguinte: nós não podemos saber nada decisivo a respeito de Deus, da vida após a morte, mas nós temos que acreditar nisso, porque isso é um imperativo categórico da própria nobreza da nossa condição humana. Portanto, há uma motivação emocional, há uma decisão de valor e não uma decisão cognitiva. Mas, então, a transferência do debate religioso para a esfera do valor e a esfera emocional, por assim dizer, essa é uma obra do Kant. E eu acho curioso que o Scruton diga: o que nós não demos, o que esse pessoal da filosofia analítica, que domina as universidades anglo-saxônicas, não deu para as pessoas foi um grupo de referência. Não foi um suporte emocional, social, por assim dizer. Por quê? Porque eles estão interessados na busca da verdade. Ou seja, você está reduzindo a busca da verdade a estes processos da escola analítica. Né? E você está excluindo a religião da esfera da verdade. Então, a função da religião passa a ser dar um suporte emocional, dar um arremedo de sentido da vida, etc, etc, etc. E ele está reclamando que o pessoal da escola analítica não deu justamente isso. Então, acho que ele está dizendo o quê? Esse pessoal da meta-merda enganou as pessoas melhor do que nós. É? Então, isso dificilmente é uma crítica que ele possa estar fazendo a esse pessoal da escola analítica. Eu acho que até é o mérito deles não terem criado este grupo de referência. Mas pelo menos não enganaram as pessoas, não disseram que estavam propondo uma religião, não ofereceram a salvação da alma, nem nada. Ou seja, tudo aquilo que o pessoal do desconstrucionismo ofereceu, quer dizer, uma perspectiva da participação na construção do mundo melhor, etc, etc. O pessoal da escola analítica, de fato, não propôs nada disso. E eu acho que é um mérito eles não terem feito isso. Pelo contrário, quando a gente vê essa discussão contemporânea da escola analítica inglesa, eles são muito modestos, né? Eles discutem pontos muito pequenos que, como você disse, no final das contas, se o paper do que tiver certo ou errado, não muda muito. Esse é o ponto. Quer dizer, eles têm o tipo de, vamos dizer, de escrupulosidade de detalhe. Quer dizer, toda escola analítica não passa de escrupulosidade de detalhe. Quer dizer, você pega uma proposição X, qualquer, uma proposição imaginária, e você vai examinar a construção lógica delas, implicações, até as últimas consequências. Né? Então, é uma atividade técnica que interessa a um certo tipo de mentalidade. Né? Interessa, sobretudo, a um tipo de nerd. Né? Então, é uma filosofia de nerds. Né? E Alguns podem achar que você encontrar a prova mais exata de uma proposição X ou Y é a coisa mais importante da vida. Né? E, de fato, é só isso que eles fazem. Tem alguns que são, sujeita católica, protestante, eles ficam lá, então vou fazer a teologia analítica, vou aqui desenvolver uma argumentação perfeita para provar que Deus existe, etc. Bom, tudo isso aí, para mim, é uma perda de tempo absolutamente formidável, porque você está ainda na esfera da prova. A prova não é descoberta. Né? Então, você só pode lidar com verdades já conhecidas. E, claro, que no curso da análise lógica, você pode descobrir algumas propriedades da linguagem humana. Né? Mas não vai passar daí. Então, o diagnóstico dele é o seguinte. O pessoal do desconstrucionismo, do marxismo, criou um movimento público que dá às pessoas uma espécie de sentido de vida. A academia anglo-americana ficou vulnerável a isso. Por quê? Porque ela não tem uma proposta similar. Ela simplesmente, entre aspas, busca a verdade. Ele está entendendo que buscar a verdade é fazer o que a escola analítica faz. Isso. E a busca da verdade é uma ocupação quase ascética, tá certo? De pessoas devotadas a um negócio chamado ciência, e não oferece às pessoas esperança nenhuma, bandeira nenhuma, grupo de referência nenhum, etc. Bom, então, em primeiro lugar, não é certo que a escola analítica não ofereça nada disto. Por quê? Porque ela também é um movimento. Ela é um movimento e ela sabe perfeitamente se defender e conquistar posições e boicotar os seus adversários. Então, um senso de grupo, ela oferece. O Harry Redner, no livro Malign Masters, Os Mestres Malignos, ele tem algumas páginas que ele dedica a descrever como esse pessoal da escola analítica tomou conta da universidade na Inglaterra e nos Estados Unidos. Não foi por meios intelectuais, foi por métodos gramscianos de ocupação do espaço. Então, quer dizer, eles têm um certo senso de grupo, de autodefesa do grupo, um senso de pertinência, um senso quase, vamos dizer, quase maçônico de distinção entre quem é de dentro e quem é de fora. Etc. Eles têm tudo isso. Só que isso só funciona para os membros da academia. Publicamente, para o público, não oferece nada, na verdade. Então, esta diferença existe. Quer dizer, o senso de participação oferecido pelo pessoal marxista é muito mais amplo, abrange muito mais gente do que da maçonaria analítica. Mas que os dois têm esse senso de grupo e senso de pertinência, os dois têm. Né? O próprio Roger Scruton pertence a isso. Ele se sente um membro da escola analítica, embora ele diga, isto aqui é um cemitério. Ele diz, isso aqui é um cemitério, mas diz, isso aqui é a busca da verdade. E a outra coisa não é a busca da verdade, é apenas a busca de um grupo de referência. Então, você vê que ele está estabelecendo uma hierarquia cognitiva entre as duas coisas. Né? Mas se ele fosse tão conectado profundamente com a escola analítica, ele não conseguiria fazer o que ele fez. Não, ele, veja, este é que é o drama dele. Ele, a primeira experiência intelectual dele foi do existencialismo francês. Que era, evidentemente, era um grupo de referência nesse sentido. Quer dizer, é a participação num sentido de vida. Depois ele foi estudar filosofia e recebeu o influxo da escola analítica que lhe deu instrumentos para desmantelar tudo o que havia de falso, não no, na escola existencialista, mas nos seus herdeiros, desconstrucionistas, estruturalistas, lacanianos, etc., etc., etc. Muito bem, mas ele continua dividido aqui. Quer dizer, o mundo da verdade e o mundo dos valores, para ele, ainda estão separados por um abismo. Né? Esse abismo não foi nem os marxistas que criaram e nem o pessoal da escola analítica. Esse abismo quem criou foi Kant. E para sair dele, bom, nós temos que voltar até o Kant. Quer dizer, não deixa de ser uma coincidência que... não é uma coincidência que eu tenha escolhido esse texto aqui para comentar neste curso, ao mesmo tempo que estou dando um curso sobre o Kant no curso online. Uma coisa tem muito que ver com a outra. Né? Então, que você pega um típico herdeiro, vamos dizer, do kantismo, que é o Max Weber, naquela famosa conferência dele, A Ciência como Vocação, ele fala do abismo que existe entre as esferas de valores, por exemplo, a esfera do bem e da verdade. Eles não coincidem. É, veja, a que distância nós vamos parar do Dan Scott, que é uns et bono, ens et bonum convertuntur, quer dizer, o ser e o bem se convertem, eles são a mesma coisa. Mas, de repente, o homem está falando de um abismo entre esferas de valores. Bem, esses abismos podem existir culturalmente. Né? O fato de que nós não tenhamos os instrumentos culturais para fazer a ponte entre uma coisa e a outra não quer dizer que elas estejam efetivamente separadas por um abismo. Né? Quer dizer que nós aqui não sabemos transpor esse abismo. Mas, para Dan Scott, isso não existia. Então, aonde vem essa ruptura? É a Kant. O Marx também, o Weber também escreve com um certo pesar, obviamente, com um drama. Isso aqui, ele está repetindo o drama do Weber aqui, porque o Weber, ele constata isso, mas ele fica triste. Né? Weber sofreu tanto com isso, porque ele era um homem que tinha lá os seus valores morais, etc., mas sabia que os valores morais, aspas, não podem ser provados, não são matéria de conhecimento. Então, ele fazia discursos contra o que ele chamava profecia acadêmica. Profecia acadêmica seria os caras que propõem valores, seriam então, os desconstrucionistas, os comunistas, etc., etc. São todos profetas acadêmicos, não entendeu do Weber. Mas ele também queria ser um profeta acadêmico, ele não podia, estava impedido pela sua consciência intelectual positivista kantiana. Resultado, ele teve quatro vezes crise nervosa, que ficava parado numa cadeira 6 meses, não conseguia falar. Eu também ficaria se tivesse esse drama. Eu não sei como o Roger Scruton sobrevive melhor. Mas o drama dele ainda é o mesmo drama do Max Weber, ainda é o mesmo drama do Kant. E é claro que nós não vamos... Até onde ele viu, ele está descrevendo as coisas exatamente como elas são. Mas isso tem um subsolo, por assim dizer, que precisa ser sondado. E esse subsolo está lá no, na divisão que o Kant fez. Então, se não aprofundarmos até lá, essa situação que ele descreve aqui só pode se agravar. E se o pessoal da escola analítica decidir criar um movimento público, né, para dar um sentido de vida às pessoas, aí é que vai, o negócio vai complicar muito, porque daí você vai ter duas falsas igrejas competindo em vez de uma só. Por enquanto, você tem uma falsa igreja popular competindo com, vamos dizer, um grupo acadêmico que está lá empenhado na, entre aspas, busca da verdade e que não é contaminado por isto e que dá para você até os instrumentos lógicos para você desmantelar o discurso dos outros, como o Roger Scruton também desmantela no livro Thinkers of the New Left e em outros livros, inclusive nesse mesmo texto. Essa desmontagem é, sem dúvida, brilhante, muito, muito bem feita, tá certo? Porém, na hora que ele diz, bom, agora qual é a raiz do problema? A raiz do problema é que nós não demos a eles um sentido de vida. Não criamos um grupo de referência. Ele vai aprofundar isso e dizer que ele vai dizer que esses movimentos, eles dão às pessoas um rito de passagem pelo qual você se integra num grupo. E isso é verdade. Né? A aquisição desta linguagem desconstrucionista, etc., é um rito de passagem. Ela é uma espécie de uma metanoia, uma transfiguração, onde você passa para um outro nível de discurso, né? E não consegue mais compreender o que estava antes ou fora desse nível de discurso. Então você se integra num grupo que sente do mesmo modo, imagina do mesmo modo, e que se sente solidário perante o outro, né? Então é claro que isso é um rito de passagem, tem toda a razão, tá certo? Só que todos os ritos de passagem só dão acesso à pertinência a um grupo. Né? Nenhum rito de passagem dá a você acesso a uma coisa chamada verdade. Esse é o problema. Né? Então, do ponto de vista do que o Scruton está adotando aqui, todos os ritos de passagem só têm a finalidade social e de suporte emocional. Eles não têm nenhuma função revelatória. E isso é algo que pode, claro, que pode ser é, pode ser contestado. Né? Então, vamos lá. Jovens são atraídos para as humanidades, porém, porque sentiram em si mesmos a necessidade de algo mais do que a verdade nua e crua e argumentação racional. Irmão, por que identificar verdade nua e crua com argumentação racional? Se há algo que você não pode chegar pela argumentação racional, é a verdade nua e crua. A argumentação racional só lhe dá um suporte verbal para acreditar naquilo que você já acredita. A argumentação racional não é um instrumento de busca da verdade. Né? Ela é um instrumento de defesa daquilo que você considera verdade perante aqueles que a negam. Tá certo? Mas, em geral, as verdades descobertas no instante em que você as descobre, você não tem nenhum argumento a favor delas. O exemplo que eu dou é o seguinte, quer dizer, qual é o modelo máximo de verdade que nós podemos ter? É o testemunho direto. Aquilo que eu vi. Não é isso? Porém, aquilo que eu vi eu posso provar? Não posso provar. Por exemplo, eu sou testemunha de um crime. O meu testemunho pode ser usado como elemento de prova dentro de um discurso que o advogado vai montar. Mas eu mesmo nada tenho a alegar em favor do meu testemunho, exceto o fato de que é o meu testemunho. Não tenho mais nada para dizer. E, frequentemente, o sujeito que descobre coisas fundamentais, num primeiro momento ele não tem argumento nenhum. Os argumentos surgirão com o tempo, se surgirem. Não é isso? Então, você vê que esta confusão entre, vamos dizer, a argumentação racional e a busca da verdade, isso é comum a toda a escola analítica. A verdade, a busca da verdade se identifica com a busca da prova. Não é isso? Quando, para mim, é óbvio que, em primeiro lugar, qualquer coisa que tenha de ser provada é porque ela não é evidente em si mesma. E se ela for evidente em si mesma, ela só é evidente para aquelas pessoas às quais ela se apresentou. Aqueles que, por assim dizer, as testemunhas. Então, quando você entra na argumentação, é porque as testemunhas não estão mais presentes. Não é isso? Eu, se eu tentar defender o meu testemunho perante uma outra pessoa, eu estou completamente desarmado. Agora, aqui tem uma outra sutileza. Todo testemunho é individual e intransferível. Você pode ter vários testemunhos análogos, nunca idênticos. O que que valida uma pesquisa científica? Um monte de testemunhos, nada mais. Esses testemunhos são, em princípio, são convergentes. Mas ele nunca se superpõe exatamente. Por quê? É a dificuldade de você reproduzir um experimento científico com exatidão. Então, sempre tem uma aproximação. Mas você acredita na confiabilidade do pesquisador. Então, o pesquisador tal diz isso, o outro diz isso, o outro diz isso, então deve ser verdade. Então, no fim das contas, o critério que vigora em todas as ciências é um critério indutivo do número de testemunhos. Não é outra coisa. Né? Não há validação absoluta. Né, certo? A validação absoluta continua existindo apenas na esfera da lógica pura. Que não nos diz nada a respeito de coisíssima nenhuma, mas apenas a respeito de relações possíveis entre argumentos hipotéticos. Então, desde o começo da modernidade, existe aliás, já na escolástica existia isso. Essa busca ansiosa da prova revela um impulso de fugir da responsabilidade do testemunho. Ou seja, eu quero uma verdade que não dependa do testemunho de ninguém, que possa se impor a toda a coletividade humana, independentemente das testemunhas individuais. Falou, isto não existe e não existirá jamais. Né? Então, quer transformar a busca da verdade numa operação mecânica que não implica a responsabilidade humana. Eu digo, mas isso é uma contradição de termos. Então, a verdade se tornaria uma fórmula escrita num papel. Digo, sim, mas quem vai ler o papel? E se eu leio o papel, eu vou entender a mesma coisa que o outro entendeu? Ou seja, o problema da responsabilidade individual perante a verdade, ele é, como é que se diz? Não tem um jeito de a gente se livrar dele. Nunca vai haver. Né? Se houver, então, nós podemos conceber a verdade como assim? Como um programa de computador, que um computador transmite a outro computador, sem um intermediário humano. Mas é justamente isso que a totalização pretende, né, professor? A totalização não, aí já é escola analítica. A totalização, pelo menos, opera dentro da esfera humana, opera dentro da esfera da persuasão humana. Ela não pretende essa exatidão científica. Mas essa questão de tirar das pessoas a responsabilidade da verdade, já oferecer a elas uma verdade pronta, não é mais ou menos isso que Não. O que esse pessoal faz, o pessoal do discurso ideológico, o que você tem é a imposição de uma autoridade humana. Né, isso, a autoridade do grupo, ou a autoridade do chefe, ou a autoridade do profeta, etc. Uhum. Né? E o pessoal das ciências é outro departamento. Mas eu estou querendo dizer que existe uma cumplicidade profunda entre as duas coisas. Uhum. Né? Porque as duas estão fugindo do problema do testemunho individual. Né? A primeira não precisa de testemunho individual, porque o que interessa não é o que você está enxergando, e sim o que você ouviu do grupo, e que você vai repetir. Na hora que você repetir, você começa a ver aquilo do jeito que você disse. Então, é um mecanismo histérico, evidentemente. O histérico não acredita naquilo que ele vê, mas naquilo que ele diz. A partir da hora que ele diz, ele começa a acreditar. É auto-persuasão. Não é isso? Então, o discurso tem um efeito retroativo sobre a memória. Você não lembra mais o que você viu, mas você... Aristóteles dizia, imaginação e memória são a mesma função. Elas diferem apenas no seu objeto. Então, o modo de você recordar uma coisa é exatamente o mesmo modo de você imaginá-la. E é por isso que você pode falsificar a memória, e é por isso que a falsificação da memória é uma coisa tão constante, tão frequente. Tá certo? Você só não falsifica se você não quiser falsificar. E mesmo assim, vai dar muito trabalho para você recordar a coisa como ela foi mesmo. Então, para falsificar, basta que alguém lhe sugira um meio de falsificar, e pronto, você começa a falsificar imediatamente. Também, vamos dizer, o senso de autodefesa. O ser humano é um bicho que vive assustado. Nós temos mil motivos para ter medo. Nós temos medo da morte, temos medo da doença, temos medo da miséria. Né? Temos medo de ser abandonado pelas pessoas que nós amamos. Etc. Tem milhares de medos que não acabam mais. Né? Então, o medo coloca você numa posição, evidentemente, defensiva. E quando você tem uma ideia e opinião, você acredita que essa ideia e opinião está sendo atacada. Né? E, evidentemente, você produz argumentos em favor dela. Esse é o teste que eu faço. Você pergunta para a pessoa, de onde você tirou essa ideia? O indivíduo, em vez de contar de onde veio a ideia, ele começa a argumentar em favor da ideia. Ou seja, ele não oferece uma origem, mas ele oferece um fundamento, um motivo. É muito mais fácil você produzir argumentos do que você recordar de onde você tirou a ideia mesmo. A origem, frequentemente, sumiu. Você não lembra mais. Não é isso? Mas os argumentos, eles brotam quase que espontaneamente. Então, essa identificação da verdade, da busca da verdade com a argumentação racional, isto é o pecado original da filosofia analítica e de todo mundo anglo-saxônico. É por isto que as discussões nesse meio anglo-saxônico, elas podem se prolongar indefinidamente, sem que se chegue a conclusão nenhuma a respeito do óbvio. Isso quer dizer que o testemunho direto dos sentidos significa menos para essa gente do que uma prova bem feita. Mas a prova bem feita, em última análise, ela vai se basear em duas coisas: no testemunho inicial e nas conclusões que você tirou. Então, é como se você quisesse fundamentar um edifício no próprio edifício e não nos seus fundamentos. Então, tudo fica enormemente... Se você ver qualquer discussão de qualquer tema aqui nos Estados Unidos, ela se complica a um ponto da completa alucinação. A prova de qualquer coisa fica enormemente difícil. Então, o que é isso aí? Isso é a herança da escola analítica. E, vamos dizer, o esforço de fugir do testemunho, é claro que ele é comum entre essas duas correntes. Uma foge do testemunho, substituindo pela autopersuasão histérica em grupo. E o outro é fora do testemunho, mediante a busca da prova irrefutável. Entendeu? Só que, você veja, eu sempre costumo lembrar isso aqui, quer dizer, a nossa civilização começa com Cristo na alta da cruz. E o Cristo era a única testemunha do que estava acontecendo. Só ele sabia os detalhes todos da operação. Isso aqui ninguém mais está sabendo, hein? E vai levar milênios para as pessoas se persuadirem disso aí. Quer dizer, hoje, se você pensar, depois de 2014 anos de cristianismo, nós sabemos o que Cristo sabia quando estava lá em cima? Não, nós entendemos um pedacinho. Então, eu acho que a testemunha individual, a testemunha solitária, nos dá o único exemplo de conhecimento irrefutável que existe. Porque só conhecimento só se obtém pela experiência. As pessoas não suportam isso. Ninguém está aguentando. A nossa civilização moderna inteira é baseada na fuga disso. E pior, começa não é na moderna, começa com os escolares. Os escolares que desenvolvem a arte da prova. Tá certo? E mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Né? E você pergunta para quê? É? Isso é para persuadir os descrentes ou para reforçar os crentes? É isso. Mas então aí você vê que no fim das contas, para quem não foi testemunha, a validade do testemunho depende de um fator chamado confiança. Não é isso? Ora, o que seria de uma sociedade onde não houvesse confiança nenhuma e todo mundo tivesse que provar tudo? Seria o caos, o morticínio mútuo o tempo todo. Não é isso? Então, e o elemento de confiança não pode ser eliminado nem mesmo da pesquisa científica. Se você lê, vamos supor, você pega um livro qualquer de biologia. E, bom, quantas daquelas observações e experimentações você pode refazer por si mesmo? Quase nada. Não é isso? Por exemplo, eu tinha um amigo que era um entomologista, um grande entomologista do Brasil, e ele passou a vida lá estudando escorpião, aranha, essa coisa toda, né? Ele disse, bom, e o que você sabe sobre as zebras, por exemplo? Então, onde você aprendeu? Ah, eu li no livro. E quer dizer, você fica estudando escorpião e, por causa disso, você acredita no que o outro diz sobre a zebra? É assim que funciona. Quer dizer, com o elemento da confiança, da confiabilidade, não, não pode ser afastado. E, no entanto, veja, quando Descartes inaugura a ideia da suspicácia geral, isso pega. Até o Mário Ferreira dos Santos caiu nessa. Né? Duvidar de tudo até que você tenha a prova. Eu disse, essa é a maior estupidez que alguém já disse. É? O número de coisas quais você pode obter uma prova é mínimo. Sobretudo, por exemplo, no caso da mística. Quando perguntar para o Padre Pio, para ele provar que Deus existe. O Padre Pio não tem que provar que Deus existe. Bom, mas não é só isso. Veja, nós sabemos, por exemplo, que o Padre Pio fez certas curas milagrosas. Nós sabemos por quê, porque nos contaram. E nós confiamos na pessoa que contaram. Não é isso? Mas é por esse mesmo método que eu acredito num livro de biologia. É? É a confiabilidade do testemunho. O negro diz que foi lá, observou a zebra fez isso, mais isso, mais isso, mais isso. E se não for assim? Ele não pode ter errado? Ele não pode ter o interesse em dizer que a zebra faz isso ou aquilo? Pode ter. Quer dizer que eu acho que é mais improvável haver um acesso de desonestidade entre os monges do que entre os cientistas. Por quê? Porque o monge treinou a vida inteira para purificar a sua alma, etc, etc. E ele tem um certo interesse vital em dizer a verdade. E o cientista? Existe uma formação moral do cientista que nos garanta que eles sejam bonzinhos? Quando você vê a epidemia de fraude científica que tem nos últimos 30 anos, ele vai para não confiar em mais ninguém. Então, a gente lembra o negócio do Alain Perfit. A sociedade humana é baseada na confiança. Se você a abole, você elimina o elemento de confiança, você precisa da prova de tudo, acabou a sociedade humana e vira a guerra de todos contra todos. Só que, então, surge o seguinte problema: qual é o critério da confiança? E o critério da confiança é um problema muito mais sério, filosoficamente falando, muito mais sério do que a lógica inteira. A lógica inteira pode ser desenvolvida por meios mais ou menos mecânicos. Você vai prosseguir a mesma linha de estudo que o outro já fez. Mas, e o critério da confiança? Esta é a coisa mais básica, porque até para os lógicos você precisa confiar. É isso. E, pouco tempo atrás, eu escrevi um artigo sobre isso aqui, que quando um computador faz cálculos tão longos e tão complexos que ninguém poderá verificar, nenhum ser humano pode refazer aquelas contas, não haverá tempo. Precisaria 10 ou 20 gerações. Você vai confiar no computador? Ou não? Qual é o compromisso que o computador tem com a verdade? Ele não tem nenhum, coitado. Ele só faz o que lhe manda, né? Então, alguém mandou fazer, alguém programou o computador e você confia no cara que programou o computador. E disso não vai sair jamais. Então, eu acho o escândalo dos escândalos, que durante 4 séculos a filosofia busca a prova perfeita, né? E ninguém investiga qual é o critério da confiança. Quando tudo está baseado nisso aqui. Então, o problema de em quem confiar e como confiar, então, esse é um problema filosófico, para mim, é fundamental. Você, quando Aristóteles diz, não se deve discutir com quem não conhece ou não aceita as regras do argumento honesto. Como é que eu vou saber se o nego aceita ou não? Só depois dele me enganar umas 10 vezes eu percebo que ele está com treta. Então, isso significa o seguinte, qual é o pressuposto da lógica de Aristóteles? A confiança, meu Deus. Ele mesmo está dizendo, isto só funciona com pessoas confiáveis. Agora, o pressuposto de toda a atividade acadêmica é que todos são confiáveis. E na verdade, eles não são. Nós sabemos que não são, pelo número de fraudes, aí negócio de aquecimento global e mil coisas. Então, é isso. Quanto mais se aprimora a arte da prova, menos se tem, vamos dizer, a possibilidade de uma verdade segura. E essa situação é que nós estamos depois de 4 séculos aí de cartesianismo e de dúvida metódica, etc., etc. E desprezo pela questão da confiança e, portanto, falta de compreensão do que seja o elemento fé. A pessoa acredita que fé é você acreditar em alguma coisa. Digo, não, isso é apenas crença. Fé é confiar em alguma pessoa. Porque, por exemplo, quando o paralítico chega lá para Jesus Cristo e fala, você pode me curar porque você é o filho de Deus vivo, etc. Ele conhecia a doutrina católica inteira, ele falou, não conhecia nada, pô. Então, não era na doutrina que ele estava acreditando, era naquela pessoa. Então, muitos acreditam que a gente desenvolve a confiança por indução. O sujeito disse a verdade uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, então, na milésima, ele deve estar dizendo a verdade. Só que é o seguinte, como é que eu sei que ele disse a verdade 2 outras vezes? Eu pude conferir tudo também? Não, então eu já tive uma confiança na primeira vez, na segunda, na terceira, na quarta, e continuo tendo na milésima. Então, isso quer dizer que a confiança brota de alguma outra fonte que não é a indução e que não é a pura crença. A confiança gera a crença, mas ela não é a crença. Ela é o fundamento da crença. Não é isso? Então, se queremos que a filosofia continue progredindo, o próximo passo é isso aí, descobrir os fundamentos da confiança. Este é o problema central, muito mais central do que toda a arte da prova. Agora, o elemento de confiança que existe na ciência, quer dizer, é a pedra de escândalo de todos os cientistas. Todo mundo sabe que é assim. Mas eles criam uma ideia que é uma espécie do intelectual coletivo gramsciano. A ciência não está sendo feita por mim, é este grupo aqui, que coletivamente ele tem a confiabilidade. Eu digo, mas se você não consegue confiar em uma pessoa, como é que você vai confiar em milhares ao mesmo tempo? É um problema muito maior, não parece? Essa é a confiabilidade do grupo. Como é que você chega nisso? Mediante um rito de passagem. Você estudou na faculdade tal, obteve diploma, foi aprovado pelo professor, etc, etc. Você é reconhecido pelos seus alunos, está em um rito de passagem. Você se integrou na comunidade, você é um membro da maçonaria. É a mesmíssima coisa. Há um rito de passagem, né, entre os, aspas, buscadores da verdade, como há entre os apologistas do marxismo. Né? E nenhum nem outro estão buscando a verdade. Um está buscando a transformação do mundo e o outro está buscando a prova perfeita. E digo, bom, e a busca da verdade? Acho que não há espaço nisso aqui. A busca da verdade é, como já se evidenciou no tempo de Sócrates, é um empreendimento individual, interior, no qual aquilo que você sabe dificilmente adquire uma validade social. E esta é a condição humana. Nós estamos assim. Então, Deus pode saber que você tem razão. E Deus até pode forçar as pessoas a obedecer você. Sem você saber como. Mas você não tem na sua mão a garantia do poder. Nunca tem. E também isso é a condição humana. Quer dizer, o indivíduo diz, pô, eu sei a verdade, mas ninguém vai acreditar em mim. Eu tenho que ter um meio de impor a essas pessoas. Eu falo, não existe esse meio, meu filho. Você pode enganá-las. Porque eu tenho a verdade, então para eu impor a verdade, eu uso aí uma programação neurolinguística, né, uma engenharia social qualquer, e as pessoas passam a repetir o que eu disse, sem ter o fundamento que eu tenho. Então, elas, por motivos falsos, acreditam na verdade. Isso pode acontecer, evidentemente, mas isso terá consequências. Isso retroagirá sobre a verdade que eu estou propondo e vai modificá-la. Acontece com os apologistas do marxismo. Não, isso acontece mais com os apologistas da religião. Não é isso? E eu acho que isso acontece mais frequentemente com os apologistas da religião, até do que do marxismo. Porque o marxismo está enganando desde o começo, você já sabe que está enganando. Os médicos. A medicina inteira. Claro, claro. A medicina inteira, sim. Claro. A busca incessante da prova até o... Por isso que é impossível tomar posição a respeito de alguma coisa dentro do campo médico, porque as provas sucedem a elas próprias. Há um ponto tal que a quantidade de provas é tão gigante, ela toma uma proporção tão desmesurada que você, no seu tempo de vida, você não conseguiria absorver. De resolver. Eu acho que esse é o grande drama. Então, tudo isso aí, quer dizer, você vê a ciência, a religião, a filosofia, a universidade, o marxismo. Bom, todo mundo está fugindo do problema básico, que é o problema da confiança. Né? Então, o livro do Alain Perrefitte é um livro muito importante, por isso é da sociedade humana inteira é baseada na confiança. Se isso acabou, né? Então, como é que você vai obter garantias contra toda a humanidade? Mesmo que você tenha a prova final, obtive a prova perfeita. Fala só que tem isso, não vai dar tempo das pessoas lerem. Não é isso? Então, quando você lê o Evangelho, você vê que ali o tempo todo, tudo é decidido pela confiança que as pessoas têm em Jesus Cristo. E só por isso. Não é porque elas estão subscrevendo uma doutrina. Eu falo, escuta, mas quanto Cristo explicou de doutrina? Um tiquinho assim. O que sobrou no Evangelho dá 4 páginas. Não é isso? E aqueles caras ali, o cego, o paralítico, eles não sabiam das 4 páginas, não sabiam nenhuma linha. Mas eles conheciam a pessoa. Então, como é que mágica é esta que faz com que a gente tenha confiança em quem merece confiança e que a gente desconfie da pessoa certa? O ser humano deve ter um órgão que faz isso, porque todo mundo faz isso. Não é isso? Então, é uma certa capacidade até divinatória. Se você observar o número de condutas diárias que pressupõe uma certa capacidade de adivinhação, você vai ficar besta. Você não consegue atravessar uma rua sem fazer isso. Quer dizer, você, no curso da sua vida, você faz milhões de previsões certas que você não tem tempo de verificar e não teria jamais. E elas dão certo. Então, Quando você perde totalmente essa capacidade divinatória, você entra num quadro patológico que chama despersonalização. A despersonalização é uma coisa que aparece em certo estado epilético, por exemplo. É, não tem nada a ver com esquizofrenia, é completamente diferente. Mas o despersonalizado é incapaz de agir. Então, isso acontece para muitas pessoas. Hoje as pessoas dão outros nomes, inventaram outras patologias, né? E dizem, por exemplo, síndrome do pânico. O que é síndrome do pânico? Uma incapacidade de adivinhar o que vai acontecer. Né? De repente, todas as possibilidades negativas aparecem e você não sabe escolher entre elas. Né? Por exemplo, eu posso ter um infarto agora mesmo e morrer? Posso. Há uma possibilidade. Pode entrar um urso por essa porta e me comer? Falou, já não é, a possibilidade já não é. Né? Tão remota assim. Pode ser que um mosquito cresça e me engula? Mais difícil ainda. Nós sabemos tudo isso, sem precisar pensar. Se for pensar, não acaba mais. Mas o negro que está com síndrome do pânico, ele perde isso. E ele fica com medo de tudo ao mesmo tempo. Então, a síndrome do pânico é a boa e velha despersonalização epileptoide. Né? Com outro nome, um nome mais elegante. Mas, assim como o tal do síndrome de... Como é que é da desatenção que os caras chamam? Déficit de atenção. Né? O déficit de atenção é um sintoma de depressão, meu Deus do céu. É boa e velha depressão. O nego não consegue se entusiasmar com a coisa, não consegue prestar atenção. Não é que ele tem um déficit de atenção, ele não quer prestar atenção. Por quê? Porque ele não se interessa. E por que ele não se interessa? Porque ele está deprimido. Então, todo, vamos dizer, esse lado psicopatológico da coisa, ele tem que ser levado em conta para o critério da busca da verdade. A busca da verdade pressupõe uma alma centralizada, né, onde essa verdade se torna, vamos dizer, o eixo da vida dela. Está entendendo? E isso também é baseado num ato de confiança. Esse ato de confiança, ele preside toda a vida humana. E, vamos dizer, este é o sentido, inclusive, do rito do batismo, quando você renuncia às obras de Satanás. Qual é a principal obra de Satanás? A mentira. Então você renuncia a ela, tá certo? E você promete fidelidade a Deus. O que é Deus? É a verdade. Isso é o fundamento da vida humana. Não é isso? E é feito por quê? Porque você tem as provas? Não, é por um ato de confiança. Então, toda esta problemática aqui, vamos dizer, do rito de passagem, etc., tem a ver com isto. Quer dizer, o rito de passagem oficiado pelos marxistas e seus descendentes é a inclusão do negro numa comunidade voltada para a mentira, evidentemente, para o auto-engano histérico. Né? Quer dizer que a resistência desses camaradas a tirar a conclusão da sua própria experiência é uma coisa absolutamente fantástica. Né? A capacidade de você pedir um novo crédito de confiança depois que já fez milhares de erros, crimes, morticínios, etc., etc. Você entra aqui, acho que a pessoa tem que confiar em você de novo. Não é isso? Porque você se sente inocente. Você não sente que teve nada a ver com aquilo. O que é isso? A autopersuasão histérica. Tá certo? E o que está faltando ao pessoal do outro lado, pessoal da escola analítica, etc., etc., não é o rito de passagem, porque o rito de passagem tem. O que está faltando é eles se desvencilharem da mentira fundamental da prova perfeita. Que baseia tudo o que eles estão fazendo há 100 anos é a busca da prova. Bom, então, hoje vamos parar aqui. Tá bom? Se tem pergunta, pode fazer agora. Liga. Só que essas coisas todas elas acontecem para a pessoa em tempo real, igual a gente também. Quando eu tenho que decidir, por exemplo, no trabalho inteiro, quando eu tenho que decidir se uma pessoa tem morte cerebral, por exemplo, eu tenho que seguir determinados parâmetros, ou determinada hierarquia de coisas que me foi ensinado, que me foi passado, na qual eu confio. acumulam-se provas e dezenas de provas umas atrás das outras, mas você fica sempre com a dúvida interna. Você veja, é um ato que eu fiz há poucos dias, de assinar um papel dizendo, olha, essa pessoa está em morte cerebral, você pode doar os órgãos dessa pessoa. A grande pergunta é até que ponto... É impossível confiar na ciência, não é? É o que nós acabamos de falar. É muito, muito complicado, difícil. Sim, mas ela te dá uma autorização social para você agir em nome dela. Exato. E se desvencilhar da responsabilidade pessoal. Mas isso não lhe retira a responsabilidade perante Deus. Claro que não. Então, para as pessoas que estão, vamos dizer assim, por assim dizer, na frente de batalha, e o cara está ali com a arma na mão, e é ele que decide se tem que puxar o gatilho ou não, é uma coisa, um paradoxo que realmente pode deixá-lo paralisado. Sim, muitas vezes é que as pessoas não estão habituadas, vamos dizer, a tomar atitudes que sejam responsáveis perante Deus. Elas não estão acostumadas a isso. As pessoas, do mesmo jeito que elas querem a prova absoluta, elas querem a inocência total. Sim, todos buscam isso. Todo mundo quer ficar inocente. A indústria de processos médicos, ela é basicamente baseada no medo que a pessoa tem. De ser responsabilizado. De ser responsabilizado. A maior parte dos processos médicos não dá em nada. Então, eu digo, do mesmo modo que o problema da confiança foi negligenciado pelo pensamento de 3 ou 4 séculos, o problema da responsabilidade do testemunho pessoal e da responsabilidade pessoal também foi negligenciado. Agora, todo mundo está querendo um esquema impessoal que o defenda contra a realidade da vida. A escola analítica, por exemplo, ela que embasa toda a medicina contemporânea, a medicina ocidental, claro, é anglo-saxona, claro, não é francesa, não é americana, é americana e inglesa. Isso é o que estabelece os estandartes. Então, você vê, todo o cristianismo é baseado no testemunho individual, né, na confiança e na responsabilidade pessoal. Tudo é isso aí. Né? Ó, você confia porque você confia. Você aceita a responsabilidade pelos seus atos e você vai pagar pelos seus atos. Né? Só você, mais ninguém. Né? Ora, de 500 anos para cá, o pessoal está querendo fugir disso. Não, não aguentamos. Precisamos de uma outra coisa. Né? Que nos defenda. Então, nós precisamos ou uma ciência que nos dê a prova final e que a gente pode sempre apelar para a autoridade dela. Dizer, não fui eu, fui a ciência. Vamos dizer, não fui eu que errou, foi o computador. Mas, ou então, desculpe, são ordens, né, veio de cima. Quer dizer, você apela ou para a autoridade, ou para a ciência, ou para o grupo de referência, ou para alguma coisa, tudo para fugir da realidade básica da vida, que é a responsabilidade pessoal, o testemunho pessoal, a confiança. Está entendendo? Então, há uma fuga geral da realidade da vida. Então, eles querem criar um mundo de criancinhas. O marxismo quer criar isso, a ciência quer criar isso, a democracia quer criar isso, os regimes totalitários querem criar isso, está todo mundo concorrendo para aliviar a responsabilidade. Pra, não tem alívio, meu filho, vai vir o juízo final de qualquer jeito. É. Está entendendo? Mas esse problema da confiança vem dos tempos de Cristo, porque a verdade se apresentou e disse, eu sou a verdade, e as pessoas ainda... Bom, durante um certo tempo as pessoas aceitavam isso. E não buscavam outro alívio, senão aqueles que a própria religião dava, para a confissão. Não é isso? Quer dizer, na confissão, você confessa até onde você entende. Fala, bom, tem pecado desconhecido, que eu não sei, mas confesso também. Não é assim? Então limpa tudo. Essa é, vamos dizer, a defesa que Deus nos deu contra o pavor do peso da responsabilidade total. Você sabe que você tem a responsabilidade, mas você sabe que dentro da escala humana, as suas responsabilidades e as suas culpas, elas não podem ser apagadas. Mas na escala da eternidade, da infinitude, podem. Então você tem que apelar para essa escala, sobre a qual você não tem controle e com a qual você tem só tem duas atitudes possíveis, ou de temor ou de amor. O temor pode se transformar em ódio. Não é isso? Então, essa é a situação básica do ser humano neste mundo. Agora, o que você vê é uma cultura inteira dedicada a produzir meios de você fugir disso. Isso que falava Timor, O Kierkegaard, sim, temor. O Kierkegaard entendeu isso perfeitamente. Né? Quer dizer, essa é uma vasta operação de você fugir do medo essencial do ser humano, do qual não há fuga, do qual quanto mais você foge, mais você está lá dentro. Então é por isso que vamos dizer que a cultura moderna é uma cultura condenada. Né? E quando ela começa prometendo então, liberdade, democracia, direitos, etc., etc., etc., o que ela faz? Ela faz exatamente o contrário. Ela cria o morticínio, ela institucionaliza o genocídio, é ditadura para tudo quanto é lado. Uai, e por que as pessoas não dizem? Deu errado. Hã? Nós mentimos para nós mesmos. Agora, você vê o que que serviria fazer isso que ele está dizendo aqui? Vamos criar um rito de passagem para integrar as pessoas. Bom, em primeiro lugar, o rito de passagem já existe, só que ele só funciona para os acadêmicos. Você vai popularizá-lo? Mas ele já não está popularizado. A confiança na ciência já não faz o negro se sentir integrado no círculo das pessoas esclarecidas? E os outros, em face dos fundamentalistas e supersticiosos, você se sente, então já tem esse rito de passagem. É? Qualquer imbecil que nunca leu um livro na vida, é? Porque ele acredita no treco chamado teoria de evolução, do qual ele não sabe nada. Ele acredita que ele é mais evoluído do que o outro que acredita no tal do design inteligente, do qual ele também não sabe nada. E esse aqui também não sabe nada. É? Ó, eu estudo essas coisas faz anos. Eu digo, pergunta a mim, existe alguma prova da teoria de evolução? Não. Existe alguma prova do design inteligente? Não. Então, não sabemos nada. E se não sabemos nada, então a responsabilidade está inteiramente na sua mão. Agora, você diz, não, isso aqui tá, é um fato científico arquicomprovado. Pô, que alívio, porra. Então, eu não tenho culpa nenhuma, é um fato científico, porra. Ou então, essa é a linha do partido, você tem que fazer isso, aquilo, que alívio também. Foi o chefe que mandou, pronto, acabou. Então, o que tem que ser? O mundo anticristão é um mundo da fuga da responsabilidade. É um mundo de criancinhas desamparadas buscando um subterfúgio, buscando uma proteção de um fetiche qualquer. Para escapar da realidade da vida. Que, olha, só existe um conhecimento seguro, é o da testemunha direta, individual, e quase, praticamente intransmissível. A verdade que você sabe, só você vai acreditar, ninguém mais vai. Né? Só você viu. Né? Então, você tem a certeza daquilo. Você tem a certeza, mas é o tal negócio. Você está dizendo que é assim porque você viu. E todo mundo está dizendo o contrário. Você vai confiar em quem? É a pergunta do Groucho Marx. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Fica difícil acreditar nos seus próprios olhos quando todo mundo está cobrando você e criticando você por causa disso. Eu, por felicidade, eu fui colocado muitas vezes na posição de eu saber uma coisa, eu dizer e ninguém acreditar. Muitas vezes. É. Só que eu já vivi o suficiente para saber que se você aposta no que você viu, você acerta. E se você aposta no que os outros estão dizendo, você vai errar junto com todo mundo. Mais dia menos dia, eles vão cair do burro. Então é uma questão de você ter paciência. Digo, olha, eu vi, eu segui assim, porque eu estava lá. Ah, mas não pode ser. Blá, blá, blá. Digo, espera, vamos ver. Vai. Você quer acreditar nisso? Vai. Siga o que você está falando. Pode demorar 20 anos, pode demorar 100 anos. Vai mais dia, menos dia, 2 mais 2 é 4, acaba vencendo. Não vencendo na opinião pública, ele não vai convencer a opinião pública. Simplesmente, o desenrolar dos fatos se dará de acordo com aquilo que é verdade. É? Não quer dizer que a maioria hoje não acredita, mas amanhã vai acreditar. Não, a maioria pode até continuar acreditando em besteira, mas as coisas se passarão do jeito como é a verdade. Quer dizer, tem uma estrutura do cosmos, tem uma estrutura da realidade, e ela não vai mudar porque as pessoas pensaram de outra maneira. Então, você sempre diz, bom, eu vou apostar no Cosmos ou vou apostar nessa gente aí? Eu já aprendi que é para apostar no Cosmos. Mas já levou muito tempo. E no começo, não penso que eu não tinha medo, não. Porque tinha. Isso é uma posição solitária? Como é? Uma posição solitária. Mas, sim, mas a verdade é solitária. Essa faz parte da estrutura dela. Se a verdade, o conhecimento da verdade vem por experiência, né? Não existe experiência transmissível. Você pode transmitir signos da experiência, mas os signos só reproduzirão a experiência imaginariamente na cabeça do terceiro. Quer dizer, eu vi a coisa e conto para você como é que é, então você a imagina. É. Mas você não é testemunha. Se do mesmo jeito você imaginou a história como eu contei, você pode imaginar de outro jeito. Então você não é obrigado a acreditar no meu testemunho, a não ser que você confie em mim. E então o elemento amor também. Né? Mas é evidente, é evidente. A confiança é baseada no amor, sem dúvida. Então aí voltando ao Santo Agostinho, mais do que o Alain Perrefi diz que a confiança é a base da sociedade humana, Santo Agostinho diz o amor ao próximo é a base da sociedade humana. Portanto, é também a base da ciência, é a base da educação, é a base de tudo. E não tem como escapar disso aí. A medicina começa a se dissolver a partir da transferência das escolas, quando elas estavam sob o domínio da Igreja Católica, da Cáritas Cristã, e elas se transferem à cátedra universitária, a medicina começa a adquirir cada vez mais esse característica analítica. Uhum. Os médicos, eles eram antes filósofos. E hoje, aliás, há muito certo. Não, hoje são burocratas que preenchem o formulário que está no computador e assinam embaixo. Pronto, acabou. Qual é a sua responsabilidade? Nenhuma. Mas você deixará de ter responsabilidade jurídica? Exato. Não. Vão prender você no fim das contas, tá entendendo? Responsabilidade moral é antemente superior. Você não tem responsabilidade moral? Você aboliu, mas agora sobrou a responsabilidade jurídica muito pior. É? A primeira vez que eu estava nos Estados Unidos, fiquei na casa do Ramakumarasamy, que é um famoso cirurgião cardíaco. E eu precisava alugar um carro. Para alugar o carro, eu precisava um fiador. Cheguei lá e falou: você pode assinar para mim? Eu falei: não, eu não posso assinar nada, porque eu tenho que assinar fulano de tal MD. Na hora que eles vêm com o médico, eles sabem que eu tenho dinheiro. Daí eles vão vir em cima de mim se você furar o pneu. Ele falou, então o que eu faço? Ele disse, não, deixa, eu alugo o carro para você, eu te dou o dinheiro. Mas eu não assino nada. Foi assim. Quer dizer, o nego porque é médico, ele tem medo de alugar um carro, pô. Hã? Porque aonde sumiu a responsabilidade moral pessoal? Bom, a responsabilidade jurídica aumentou, claro. Então, o que tem de médico aí respondendo processo é uma coisa incrível. Pelo simples fato de não acertar o tratamento, ele pode ser processado. Quer dizer, sem culpa nenhuma. Ele não fez nada errado. Ele não conseguiu descobrir o que você tinha. Pô. Também, esse é outro processo característico da modernidade, que é que todas as questões vão saindo da esfera da moralidade pessoal e se integrando na esfera jurídica. Ou seja, o Estado vira o mediador de todas as relações, e onde antes você poderia ser sujeito a, sei lá, as pessoas não gostarem mais de você, agora você está sujeito a ir para a cadeia. Né? Tudo é processo. Tudo vira processo. Nas relações matrimoniais é um negócio incrível isso aí. Eu cada vez que vai para a cama com a mulher, tem que levar advogado, pô. Senão é muito perigoso. Né? E, ah, ele me olhou feio. Né? Ele me estuprou. Eu fui lá, transamos, eu não gozei, eu achei, você é estupro. Ai, ai, ai. E pensa que isso não foi, pensa que é caricatura. Não, isso é assim mesmo. Né? Pela lei aqui, a mulher chega na delegacia e fala: olha, doutor, o meu marido disse que vai me bater. É? Ele não precisa ter dito, não precisa ter testemunho, não precisa nada. O sujeito é retirado de casa, tem que pagar a pensão de 80% que ganha, não pode se aproximar mais de 2 quilômetros, só pode ver os filhos no fim de semana, e se violar, e vai para a cama. Ele diz, mas doutor, eu não fiz nada, não posso me defender. Fala, mas o senhor não está sendo acusado, está uma medida cautelar. O sujeito perde tudo do dia para a noite sem ser acusado de nada. Isso acontece mesmo. Lê o livro do Stephen Baskerville, que ele é o cara do Inter-American. Ele escreveu um livro sobre isso, passou a vida estudando esse fenômeno. E isso aí o que é? O aperfeiçoamento da democracia. Então, quer dizer, você ir para a cama com uma mulher, você ter um filho, você fazer qualquer dessas coisas, hoje em dia é uma loucura. É um perigo. E o pessoal fala liberação sexual, fala, não, é a proibição total. É melhor você não fazer nada. Mesmo assim, você pode ser acusado de alguma coisa que você pensou. Você toma um elevador com uma mulher, está sozinho, você quando chega lá, ela disse, ele passou a mão em mim. Acabou sua vida. Justiça trabalhista também. Claro. Empregado, nossa, não adianta entrar na justiça trabalhista. Empregado ganha todo. Tudo ficou perigoso de repente, né? Mas não era para ser o mundo da liberdade, todos nós íamos sentir a vontade. Não. Por quê? É o mundo da liberdade baseado na garantia jurídica, ou garantia científica, etc. Não baseado na confiança. É baseado na desconfiança e, portanto, na necessidade da prova absoluta. Pronto, acabou. Isso é a definição do inferno. Porque a prova é um negócio coercitivo. Entendeu? Então, você não quer uma verdade incerta, não, você tem confiança. Você quer uma verdade que se imponha a você. O excesso de leis que a gente... Como uma camisa de força. Né? Uma verdade que seja obrigado a acreditar. Ah, você quer ser obrigado a acreditar? Nós vamos obrigar você a acreditar. Vai lá, a polícia, o tribunal, a academia. Todo mundo é oprimido ao mesmo tempo. Você é obrigado a acreditar. Não era isso que você queria? Quer dizer, você quer a liberdade, mas a liberdade sem a responsabilidade pessoal, sem o risco. Né? Isso não existe. O excesso de leis que a gente tem hoje é consequência disso, doutor? Mas é evidente. É evidente. Não tem o princípio de que ninguém pode alegar desconhecimento da lei? Eu falei, quem pode alegar conhecimento? Hã? Você pensa, quantas leis eles passaram nos últimos 5 anos? Uns 10 milhões. Eles podem ler isso? Não, não podem. Muito menos eu. Você não vê aquele advogado que juntou todas as leis tributárias do Brasil e fez 5 volumes do tamanho desta mesa? Quem pode alegar que conhece isso? Então, se tem todas essas leis, significa assim, todo mundo está fora da lei. Alguma cláusula ali você não está cumprindo. Então, parece aquele negócio do Dr. Simão Bacamarte. Ele põe a cidade inteira no hospício e ele fica fora. Daí ele diz, não, quem sabe o louco sou eu. Tira todo mundo, põe eu lá dentro. Quer dizer, é a Casa Verde. Isso está acontecendo hoje em dia. Uma outra esfera desse reflexo da desconfiança é com as crianças, por causa dos casos de pedofilia, a igreja que agora dá cursos Protecting God's Children. Sim, então, você olha, que criança bonitinha, ficar, pedófilo. Não pode ficar. Não teve um italiano que foi preso no Brasil porque deu um beijinho na neta? É. Triste, porque... Mas ao mesmo tempo, o pedófilo de verdade, ele pode defender os direitos da pedofilia. Não é isso? Então, quer dizer que a coisa chegou num ponto já de irracionalidade total, né? A guerra de todos contra todos, e quem puder mais chora menos. É isso que é a democracia. Professor, oi. O professor está falando da democracia, aperfeiçoamento da democracia. Teve um ponto que passou batido ontem, onde falava do COGEB, o senhor falou que ia comentar sobre o Francis Fukuyama, e ele faz essa defesa da democracia universal. Como é que se encaixa? O senhor pode comentar o Fukuyama um pouquinho? Sim, quer dizer, ele achava, a discussão com o marxismo acabou, o comunismo acabou, e nós só temos um modelo que é a liberal-democracia. Então, nós temos que impor para o mundo inteiro. Mas qual liberal-democracia? Aquela com que você sonhava 200 anos atrás ou a que você tem hoje? A que você tem hoje é muito difícil de você diferenciar do comunismo. Quer dizer, algo mudou ali, e ele está falando, de uma democracia conceitual, não daquilo que existe de fato. Quer dizer, hoje em dia nos Estados Unidos você tem mais mecanismos para controlar a conduta individual do que jamais teve na União Soviética. Tem um romeno que me contou essa história. Eu estava nos Estados Unidos, tomei um táxi e eu estava atrasado e pedi para o motorista correr. Ele falou, não, eu não posso fazer isso. Ele disse, não, mas se tiver multa eu dou dinheiro para você pagar. Eu falei, não, o problema não é a multa. O problema é que daí eu sou multado, isso aí entra no meu currículo, né? Dentro do meu currículo, chega o ano que vem, eu não consigo minha licença de motorista de novo. E daí, isso certamente será publicado e vai parar na comunidade onde eu vivo. E daí, quando eu chego na igreja no fim de semana, está lá o padre dizendo, soubemos certas pessoas da nossa comunidade que não sei o que é. E daí está meu filho na escola e faz ele fazer a relação. Ah, pessoas da nossa comunidade que não sei o que é. Então, eu estou cercado. Então, isso aqui foi o único lugar que fizeram o comunismo perfeito, está entendendo? Isso, um romeno contando motorista de táxi americano. Então, quer dizer, em matéria de controle da vida pessoal, aqui chegou a um nível que os soviéticos não imaginavam. Mesmo porque não era nisso que eles estavam interessados. Eles estavam interessados apenas, vamos dizer, em ameaças diretas ao Estado. E de onde vinha a ameaça? De toda parte. Então, nós vamos prender todo mundo por via das dúvidas. Mas aqui não, ninguém está preocupado com isso. preocupado com o quê? Com os direitos humanos e com mais não sei o quê, para garantir tudo isso, então você vai ampliando a democracia. Você não acha que talvez a Europa sofra mais ainda disso com essa onda politicamente? A Europa central sofra com essa onda politicamente? Veja, na Europa os países são menores, então isso fica mais opressivo. Né? E aqui, essas leis, as coisas demoram para chegar onde você está, porque aqui é muito grande, tá entendendo? A gente aqui pode estar no meio do mato, até chegar essa porcaria aqui demora, mas na Europa chega no dia seguinte. Na Suíça, com uma coisinha desse tamanho. Né? Mas aqui as leis estão às vezes piores que na Europa. Em alguns pontos estão melhores. Por exemplo, o homeschooling aqui é mais liberal do que a Europa. Mas, por exemplo, na conduta sexual aqui é muito pior do que a Europa. Né? Esse negócio de estupro, né? Rape. No português existe, é diferente rape, estupro e sedução. Aqui não tem, é tudo rape. Ele dá a impressão que é a mesma coisa você enganar a moça com a promessa que vai casar com ela e você encostar o revólver na cabeça dela, é tudo rape. Né? Já começa com uma imprecisão catastrófica. E segundo, partindo do princípio de que existem certas categorias de pessoas que são sempre vítimas e outras que são sempre culpadas, então, se você está na categoria das vítimas, o que quer que você alegue é sempre verdade. Então, é de espantar que 50% dos casamentos terminem em divórcio? 50%, entre os negros, 75% das crianças vivam com só um dos pais. Quer dizer, mas, sem contar um negro com a família inteira, é uma raridade, né? O negro só tem mãe, estou no meu 15º pai. E pior, nós sabemos que caso de estupro doméstico, em 80% dos casos, é o padrasto. Então, você tira mais criança do pai, entrega para mais padrasto, você vai ter mais estupro doméstico. Está vendo como tem a violência contra as crianças, etc. É um negócio absolutamente alucinatório. Quer dizer, nos termos da democracia moderna, nos termos de toda a cultura moderna, isso não tem solução. Você vai ter que recorrer a um negócio pré-moderno que os caras sabiam antigamente e que agora não sabem mais. Não, você não quer um negócio pré-moderno porque é medieval? Fala, bom, então você vai ter uma outra versão medieval que é a versão islâmica. Ela vem aí e toma conta de tudo. Ou se retorna para a Idade Média cristã, ou se retorna para a Idade Média islâmica. Você vê da onde vem essa autoridade que o Islã tem? Que ele chega, não dá ouvidos a ninguém, ele diz, é assim, está acabado. Vem porque você penetra num campo, está todo mundo indefeso, mentalmente, e qualquer voz de comando você aceita. Está louco para ver uma voz de comando mesmo? Você não está entendendo mais nada? O primeiro que chega e diz, olha, prosterna na direção da Meca. Mais que depressa. Mesmo porque no Islã, o ponto da responsabilidade individual não existe, não é como no cristianismo. Não. Se você age pela autoridade, você pode até achar que aquilo é errado, mas você está obedecendo. Não, o que não existe lá é o problema da sinceridade individual. Não precisa ser sincero. Você está apenas sendo um membro da comunidade. É. Por exemplo, o réu num processo muçulmano é convidado a mentir. Todo mundo sabe que ele está mentindo, mas ele mentiu direitinho e nós não sabemos o que alegar contra ele, então ele está livre. Você não precisa acreditar no Islã, você tem que obedecer. Se você acredita ou não, esse é problema seu, só Deus sabe, se Deus resolve lá com Deus. Então também é um alívio da responsabilidade individual, evidentemente, né? Mas acontece que é um sistema inteiro, um sistema coerente de alívio. Claro que é uma alienação, é, tá certo? Mas não deixa as pessoas nessa confusão que está aqui. Né? É a própria palavra islâmica, submissão. Né? Sim, o islâmico é obediência. Você não tem... O equivalente à palavra fé não existe em árabe. Não tem a palavra fé, não sabe o que é isso. Mas os analistas aqui, eles todos usam a fé islâmica, etc. Não existe fé islâmica, meu filho. O Islã é uma comunidade jurídica, eminentemente. O Islã é um código civil. Ele não é uma religião no sentido que nós estamos. É um código civil com prêmios celestes. Prêmios e castigos celestes. Professor, aqui tem uma diferenciação entre inteligência comunista e inteligência esquerdista. Qual seria essa esquerdista? Não, é evidente. Quando você fala inteligência esquerdista, são os caras que são do partido, que trabalham conscientemente para o partido, e você tem a esfera toda dos companheiros de viagem. Mas você pode ser esquerdista e não ser comunista? Claro que pode. Aliás, a maioria não é. E qual que é essa diferença? A diferença é você estar trabalhando para o partido, ele ser um membro do partido ou não. Mas as ideias? Não, as ideias são um pouco mais diluídas, né, entre os meramente esquerdistas, mas são as mesmas ideias, no fim das contas. E, além disso, o Partido Comunista jamais quis arrebanhar todo mundo. Isso seria besteira. Nós temos, no partido, nós temos que ter militantes sérios, que são profissionais, estão empenhados nisso. Os outros têm que ser companheiros de viagem. Você poder manipulá-los sem eles saberem o que você está fazendo. Pensam as mesmas coisas, né? E sem contar, vamos dizer, os caras que não são nem do partido, mas que são agentes da KGB. Ele não pode pertencer ao partido e ser da KGB ao mesmo tempo. Você é um comunista, militante, você é convidado para ir para o serviço secreto, você tem que sair do partido. Aí, às vezes, romper publicamente com o partido. Você lê o livro do Whittaker Chambers, Witness, onde ele era um comunista, ele foi convidado para entrar no serviço clandestino, ele rompeu com o partido publicamente, foi o maior escândalo, né? E dos seus ex-companheiros, só meia dúzia entendia o que ele estava fazendo. O resto achava que ele era um traidor mesmo. Então, é justamente aí que tem pessoas falando aqui, são ex-comunistas, tipo, mas aí que eles ficaram perigosos, porque eles são ex-comunistas, mas estão trabalhando para a KGB. Esses são os caras verdadeiramente perigosos. No Brasil, eu conheço a meia dúzia. Quando você vê assim, o nego, ele trabalhou para a Rádio Praga, trabalhou para a Rádio Havana, etc. Batata que é da KGB, não é um comunista como qualquer outro. E, em geral, são pessoas que não têm a identidade externa de comunistas. Às vezes pode até defender uma ou outra ideia liberal e tal. Bom, então, por hoje é só. Tem um negócio do peru lá, vamos comer um peru, né?